Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. E aí, galera, tá começando mais um TPM Cast. Hoje a gente vai falar sobre Sense8, a série da Netflix. Polêmica, polêmica. Mas pra falar... Sense8. Vamos falar de Sense8. E hoje aqui pra me ajudar, eu estou com a minha veterana Estela, ou Sally, que ela não gosta que chama de Estela, é só Sally. Sally Mustang. Acho que é melhor ir devagar. Eu! Não, e hoje a gente tem uma convidada especial. Especial! Que é a Caroline, que tem o sobrenome mais difícil de se falar e eu não sei como é que fala, então eu não vou falar. Talhar e meia. Não é talhar e meia, é talheimer. Não é tão difícil, gente. Não é tão difícil. É que a gente olha e pensa assim que é uma coisa escrota, sabe, de pronunciar. Mas não é, escrota, tipo... Obrigada. Como assim? É tipo vai conta da Kelly. A gente olha assim e pensa que vai ser um vai conta, alguma coisa assim, mas não é, é simples. É verdade. Eu já tava falando que é Traumheimer, sabe? Assim. Mas não é simples. Então a gente vai falar desta série que está causando polêmica no mundo pop. Ai. Tá tenso o negócio. Ou é uma série que é 8 ou 80. Hã? Hã? Entendeu? Sacou? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, para. Tá bom, parei. Mas é sério, a galera está dividida. Ou as pessoas amam essa série ou elas odeiam. Então a gente vai destrinchar, falar um pouco sobre os personagens, sobre a trama e tentar ver aí mais ou menos, imaginar como é que vai ser, criar umas teorias da conspiração. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós vamos falar um pouco mais sobre este universo louco de Sense8 depois da leitura de e-mails. Então vai daí, Pamela. Vai, Pamela! Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM Queste e separei alguns e-mails recadinhos para vocês. Muito bem, galera. Agora a gente vai fazer a continuação dos e-mails, né, e recadinhos do cast de Friendzone Feminina, que nós recebemos muitos e-mails e como a gente queria gravar esse cast especial de Sense8, a gente achou melhor dividir os e-mails, né, na metade. Então, fiquem agora com a Kellen e a série do passado e ouçam o restante da leitura de e-mails. E assim como a TPM, no mês que vem estaremos de volta. Então vai daí! Eu, do passado. Muito bem, eu vou ler agora o e-mail da Roberta Loiacone. Eu escrevi errado o nome dela aqui, mas não tem problema. Ninguém precisa saber. Loiacone. Loiacone. Olá, minhas TPM Girls. Bora pegar o chocolate e vamos que vamos. Braços pro alto. Meninas, meus parabéns pelo cast, muito divertido e descontraído. Ri demais com as situações apresentadas, sorry. Olha aí, a Rô pegou o sentido da coisa. É pra rir mesmo, tem que com rir certeza. Da desgraça. Já passou, é. Gente. Passou, a gente passou, tá... O que passou, passou. Nossa, tô terrível hoje, né? Meu Deus. E me esclareceu muitas coisas a respeito do assunto. Mano, aqui, vou lá começar a ler o pergaminho de Roberta Loiacone que se estende pela minha sala. Como assim? É. Mano, Friendzone é um assunto completamente polêmico e marcante. Todos já passamos por uma. Saímos de uma ou não. Isso sempre nos trouxe algum aprendizado. Ou, talvez, até um trauminha. Também serve pra aprender, né? Não vai saber. Sempre serve. É. Vocês escorreram o assunto muito bem. Com distintos pontos de vista. Uma boa análise e ainda deixaram esse tema divertido pra caramba. Poxa, passei por algumas friendzones e concordo com o que vocês disseram. Mulheres são mais daquele tipo de, ai, ele é doce e seria ótimo sermos algo. Acho que ele cuidaria bem de mim. Pois mulher procura segurança em um relacionamento. Eu mesma tive um pequeno pensamento quando passei pela minha primeira FZ, que é bem divertida de se contar. Depois de eu ter chorado litros, é justo. Claro, sempre. É legal, numa hora, tipo, o choro vira risada e você fica louca, tipo, coringa. Mas enfim, não. Né? Piada mortal. É. Eu estava no ginásio e estudava com um guri muito fofinho, que era da turma dos bagunceiros, e que eu era apaixonada desde a quarta série, quando dançamos na Festa das Nações na escola. Éramos muito amigos, mesmo eu sendo nerd e ele bagunceiro. Não nos desgrudávamos. Pois bem, já no ginásio ele havia ficado muito bonito, e um belo dia cheguei nele e disse que precisava conversar e me declarei de forma discreta. Calcule quão discreta deve ter sido. Ele meio que ficou desconfortável e disse que éramos só amigos, e eu fiquei bem triste. Porra, né, cara? Mas procurei não me afastar. Na semana seguinte, o maldito veio me dizer que queria minha ajuda para ficar com a vaca da menina, que junto com as amiguinhas praticava bullying comigo, porque eram lindas e eu uma nerd cheia de espinhas, chamada de Choquito. Caralho! Mas que. Isso é filho da puta, Eu dava uns tapas na orelha dele. Ai, mano. Que maldito. Mandei ele tomar no. Olha aí. Primeira vez que falei palavrão na minha vida. Eu acho justo. Tá certa. Tá certíssima. Ainda tinha que ter chutado entre as pernas dele. Não, uma coisa é, tipo, o cara não querer ficar com você. Ok. É triste, mas, né, melhor do que ele ficar com você e, né, isso é bem pior. Mas outra coisa é, tipo, o cara chegar. Não querer ficar com você, saber que você gosta, que a mina gosta dele, e ainda pedir pra ela ajudar ele a ficar com outra, mano. Que. É, não, mano, isso é filha da putagem, totalmente. Isso foi filha da putagem. Tudo bem que vocês deviam ser novinhos, quarta É. série, sei lá, mas foda-se, ele era babaquinha criança. Não te merecia. E saí fora com muita raiva e muito mais magoada. Mas é claro que, com toda a situação, tirei uma bela lição e apliquei na minha vida. É justo. Olha aí. Olha aí. Se eu. Ele que foi besta de não ter aproveitado o choquito, né? Badut. Olha aí. Meu Deus! É biscoito caramelizado, crocante, coberto com flocos fechados. Coberto com pele, Meu chocolate Deus. Nestlé. É, eu lembro Meu disso. Deus do céu. Que terror do mundo. Chega, deu um arrepio agora. Arrepiei, arrepiei. Pois bem, né? Tipo aqueles memes do Facebook. Pois bem, o Choquito cresceu, virou Kit Kat, você perdeu. Olha, Have a acabou. break, have a Kit Kat, have a Robert. Ai, só mais uma coisinha que eu gostaria de mencionar. Claro que eu fiz algo que magoa e tudo mais, mas é fogo quando alguém fica com aquela raiva eterna. Meus amigos do terceiro colegial começaram a gostar de mim. Eu apenas andava com meninos e uma amiga. E eu disse que os considerava amigos quando alguns vieram se declarar. Fui educada, mas firme. 3 anos depois, eu reencontrei um deles e ficamos conversando. E quando havia perguntado como estava a minha vida amorosa, eu respondi que havia terminado uma ficada com alguém que gostava muito, mas de boa. E ele simplesmente disse: Pois é, não quis ficar comigo, agora tá amaldiçoado e seus relacionamentos não vão pra frente. Meu Deus do céu! Tio, você está amaldiçoada, Choquito. Né? E mais uma vez mandei ele ir pro inferno. Ficar magoado é uma coisa, já fiquei várias vezes, mas manter essa raiva, esse rancor, é outra completamente diferente. A Roberta, ela já passou, tipo, por todas as fases, tá ligado? Ela ficou na friendzone, ela deixou o cara na friendzone, mas ao contrário desse cara aí que me falou que amaldiçoou a vida dela, os filhos, os descendentes, esse cara maluco, ela, tipo, superou, foi pra frente, tá ligado? Agora o cara ficou preso no passado. Não é bom. Esse o ponto, Kel. Essa é a diferença entre a friendzone. Eu tô gesticulando com as mãos assim pro alto, parecendo a maluca, achando que tu tá vendo. Enfim, essa é a diferença entre a friendzone feminina e a masculina. As mulheres deixam pra lá, let it be. E já os homens. Go? Não, let it be. Ok. Let it go. É let it go, né? Sei lá. Filha dos Beatles, mano. Tá loucona. Verdade. Tá louca. Tá bem. Nossa, Já pensou a Elsa cantando Let It Be, Let It Be? As mulheres deixam pra lá, elas evoluem, elas mudam de vida, elas buscam melhorar. Os homens não, eles ficam remoendo isso. 90% dos homens, claro, que eram os homens do mimizinho, como o Fernando falou. Olha, segundo o Instituto Fernando Camargo de Pesquisa, 80% dos homens, sacanagem. Mas é bem isso que você falou. É triste, né? Não façam isso, homens. Let it go. Sejam Elsa. Sejam os 10%, né? Não. Sejam os 10% do Instituto Fernando Camargo e let it go, gente. É isso. Let it go, tá. Continuando. Bom, meninas, vou finalizar por aqui. Meus parabéns pelo cast novamente. Tá excelente, muito foda. Que está rezando na edição. Obrigada. Ah, a trilha sonora tá demais. Coração mundinha. Um beijo pra ti, meninas. E um chocolate pra Pamela. Tá aí um recadinho. Beijinhos pra Roberta. Continue mandando seus e-mails e valeu. Valeu, Roberta, pelo e-mail. E é isso aí. A gente sofre, a gente passa por tanta coisa na vida, mas o importante é isso: é você evoluir, é você seguir em frente. E a Pamela agradece pelo chocolate. Você foi a primeira ouvinte a lembrar que a Pamela existe. Tadinha da Pamela. Né, mano? Ela faz tudo que ela quer. Agora eu vou ler aqui o e-mail do Olivier Markendorf. Olá, meninas, meu nome é Olivier Markendorf, tenho 37 anos, sou empresário publicitário de Búzios, Rio de Janeiro. Primeiro, queria dizer que adoro o podcast de vocês, Rio Horrores, pena que é mensal. Bem, veio dizer primeiro que desculpe se alguma menina já esteve em friendzone por minha causa, olha aí. Saibam que sempre fui tímido, sempre esse papo de tímido. E por isso não chegava em menina nenhuma, sem ter certeza. Sim, sempre fui um nerd lerdo. Risos, risos. Se serve de consolo, eu sempre vivi em friendzone. Para ter uma ideia da minha, fiquei com a primeira menina aos 16. Nada, na verdade isso é bem comum, né? É verdade, eu também, primeira vez que eu fiquei eu tinha 16 também, Olha aí. 17. Não, não, a gente não pode seguir a sociedade, a maioria, né? Tipo, ah, eu dou com 12 anos, então a pessoa dá com 12 anos, então eu tenho que dar com 12 anos também. Não é assim, gente, calma lá. What? Ele falou que ficou com 16, ele só deu um beijinho. Calma, Stella. Sai, não, muito. So far. So far away. Antes disso, minha vida foi uma eterna friendzone. O pior é quando a pessoa que você gosta está na friendzone de seu melhor amigo. Verdade. E essa pessoa te usa como conselheiro. Puta merda. Ai, meu coração. Doeu aqui. Eu sentia o que você sentiu. Aí você sempre tem que dizer coisas tipo, tenta aí, não custa tentar e tal, mas na verdade quer dizer, esquece ele, fica comigo. Risos, risos. Bem, fico por aqui. Um grande abraço do amigo, migo, migo. Meu Deus. E síndico Olivier Marquedoff Colin. Colin? Colinho. Colinho. Olivia Colinho. Ok. Desculpe o meu português. Mas estou escrevendo esse e-mail em pé na cozinha fazendo suflê de cenoura. Alguém está servindo? Ah, eu quero. Passa dois pratinhos para cá, por favor. Obrigada. Olivier, obrigada pelo e-mail. Mande sempre. E é isso. Valeu, Olivier. Agora o Olivier já é o senhor casado. Ele colocou aqui que é síndico, que ele é o cara que cuida aqui do site e que hospeda a gente lá no Descolados. Inclusive, acessem o Descolados, porque tá maneiro. Vai ser maneiro. Exato. Ele já superou. O Olivier é o cara que superou a friendzone. Bem, eu vou ler agora o e-mail. Cara, eu vou ter muita dificuldade pra falar o sobrenome dessa menina. Porque o meu sobrenome é difícil, mas. Eu nunca soube falar o sobrenome dela. Nunca. Vou chutar aqui, esse negócio deve ser meio alemão, não sei. É. Se eu não me engano, é alemão mesmo dela. Algo assim. É Caroline Thalheimer. Eu não vou repetir isso de novo. Se gravar, gravou. Se não gravar, foda-se. Olá, meninas. Meu nome é Caroline. Conheci o TPM Cash através da Sally, a briga do grupo sobre o Senhor dos Anéis. Olha aí, que linda. Ouvi o último cast sobre Friendzone Feminina e me identifiquei. Meu crush era da minha cidade. Sempre via ele na rua e achava ele so cool. E ele virou meu colega de cursinho em 2013. Viramos amigos, sentávamos juntos por 3 horas diárias no ônibus, depois na aula. Trocávamos SMS antes do WhatsApp se popularizar. E cheguei a mandar 1.000 SMS em um mês. Meu Deus! Eu. Falávamos o dia todo dia durante 2013, até depois dele mudar para a cidade do cursinho e eu ficar sozinha no ônibus. Ele passou no vestibular e eu não. Quero medicina e ele foi. Caraca, mano. Em 2014, a gente se falava todo dia também. Para minha surpresa, mesmo ele estando num lugar far away e foda. Nesse meio tempo, eu me agarrava, como vocês disseram, nas pequenas coisas fofas que ele, como amigo, fazia. Tipo, oh my God, quem sabe dê certo? Olha que legal. A gente gosta das mesmas bandas, mesmos livros, mesmas séries. Oh my God, quero casar com ele. Isso me surtava, eu sempre fui surtada. Pensa na friendzone. Meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus. Pensa na friendzone. Ele aguentava minhas surtadas desde 2013, mas acho que foi cansando. As conversas pararam de fluir e eu piorei nas noias. Enfim, em fevereiro desse ano, o menino parou de falar comigo. Pensa o que acontece depois de tu falar com alguém todo dia por 2 anos, sobretudo e de repente para. Até o vento me lembra dele. Meu Caraca! Deus, não, e o pior é que é bem assim, sabe? Daí, bem loucona, mandei e-mails pra ele. Meu Não! Deus! Não! Perguntando o que mudou, porque ele não aguentou mais, e ele respondeu evasivo. Eu, burra, insisti, e ele explodiu. Disse que eu agia como uma namorada que ele não tinha. Ai, carai. Ai, Caraca, doeu. Ai! ai. Nossa, soldado ferido. Soldado. SOS! Mayday, fui destruída. Queria ser menos louca, mais bonita, menos gorda, para ter saído dessa maldita friendzone antes de acabar assim. Desde fevereiro morrendo, SOS. Olha aí. Temos um grupo de amigos do cursinho de 2013 e ele tá lá. Daí preciso ver ele falando, responder, falar, esperando julgamento. Aff. Mandei um e-mail no aniversário dele e ele respondeu. Agora só fala comigo aqui e tenho Ai. vontade de arrastar a cara dele no asfalto e ao mesmo tempo dar beijinhos naquele nariz gigante dele. Enfim, achei muito bacana a ideia de vocês, a conversa de vocês mostrando que tem mais gente louca, quase como a gente. Espero por mais TPM Casts para ouvir e me divertir, enquanto estudo, porque não tá fácil. Beijos, moças. Ah, e amei a trilha sonora. Olha aí. Uhul! Que legal! Valeu, Carol, pelo e-mail. Obrigada, Caroline. O mais legal é que. Ah, o mais legal não, né? O mais triste, porque essa é uma das coisas mais tristes que acontece no começo da friendzone. É que a Carol falou que todo mundo, os amigos dela, acredito que do cursinho, falavam que eles combinavam, sabe? É foda, velho. Mas é foda, é recente essa parada aí que aconteceu com o que ela falou, né? É. Então, mas relaxa, mano, vai passar. Vai. Cada vez menos você vai sentir menos vontade de beijar o nariz gigante dele, né? Cara, e a vontade de arrastar a cara dele no asfalto vai aumentar. Mas uma hora também passa essa vontade. Ah, com Friendzone certeza. é um saco, mas passa. É tipo É, gripe. não mande mais e-mails para os seus friendzones, pelo amor de Deus. Não, não faça mais isso. Tudo bem, eu já fiz pior, mas enfim. Não, não, deixa pra lá. E agora eu vou ler aqui o e-mail do Fábio Murakami! What? É Cara, porque. tipo, ouvir o chinelo da Sally batendo no chão, ela deve ter dado um jump muito louco. Sério que deu? Será que foi sem intenção? Enfim, 35 anos, mora em Nagano, nadando, Japão. Nossa, meu Deus. Nagano, algo assim. É negando, essa É, é negando. negando, ele tá negando pra todo mundo. Enfim. É por isso, então é Nagano. É, né? Eu não consigo fazer desse jeito. Enfim. Olá, meninas. Já desde o começo peço desculpas antecipadamente. O e-mail pode parecer agressivo, mas não é a intenção. Veremos. Vamos lá. Vou colocar em forma de lista para facilitar. Parabéns pela iniciativa. Estava procurando algo para ter uma visão diferente de como as mulheres vivem e pensam nessa nova era. Os temas, além de poucos, já mostram o segmento e acho isso importante. No caso de vocês, visão e comportamento feminino. O entrosamento está meio duro e algumas das participantes não estão à vontade ainda. Com o tempo, isso melhora. O áudio não está aquelas coisas, mas não é o maior dos problemas. Está no nível que dá para escutar. Espero que possa melhorar. Poderia usar a vinheta do primeiro episódio como padrão. Ali já senti tudo que o podcast iria falar e com uma pitada de humor. A edição está boa, mas dá para melhorar. E ainda com febrina de professor, espero que melhore mais rápido. Estou criando expectativas para futuros casts. Em relação ao último cast 4, me desculpem, mas estava ruim em um nível estratosférico. Daqui para frente é sobre o cast. A edição estava estranha, com cortes repentinos e houve o silêncio de alguns segundos. Isso me incomodou um pouco. A virada dos blocos, a música estava com ruído, como se fosse a agulha da vitrola pulando, fora o corte repetindo da mesma para entrar a outra música atrás. A pauta tinha o potencial, mas não souberam extrair o melhor. Poderiam pular a introdução de Friendzone e indicar aqueles que já abordaram isso. Outra coisa que me incomodou demais foi logo na apresentação. Não sei quem falou que fazia as tarefas do seu friendzone, criando a expectativa para essa história e no final nada. Me deixando. Meu Deus. Me deixando de pau duro e na hora de vamos ver, não é nada não. Não sei se foi eu que não estava entendendo ou realmente vocês pensam diferente. Para mim ficou um cast de como vocês procuram pretendente e no final as histórias são de desilusões amorosas. Tentem resumir um pouco as histórias. Algumas ficaram cansativas e chatas com muitos detalhes. Ouçam o Pergunte a uma Mulher. Lá elas têm uma pegada mais erótica, mas vale a pena escutar, apesar de não estar mais ativo. Mas por favor, continue com esse cast. Vocês já são um diferencial no meio podocérico. E com a simpatia que vocês têm, não vai demorar muito para despontar. Sou aquele pai que bate nos cílios para endireitar. Hehe. Mais uma vez peço desculpas por algo. Abraços e sayonara. Bem, agora a gente vai responder, né, as críticas super bem construídas, mais ou menos, do nosso querido Fábio, porque assim, né, primeiro, ele deixou aqui dois PS falando com o Febrini, assim, falando que não mandou um e-mail para CC, esse tipo de coisa. O Febrini, ele é um cara extremamente acessível, então assim, você não precisa mandar um e-mail pro TPM, não tem nada, apesar de serem as mesmas meninas, né, que gravam o Sim. CC e o TPM, são coisas independentes. Então, assim, Febrin tem Twitter, Febrin tem Facebook, você pode mandar para ele é muito acessível, ele vai te atender muito bem. As críticas que você colocou com relação à edição, eu concordo com você em alguns pontos. Acho que realmente aquele silêncio que você falou, eu encontrei, foi um erro meu. Aí, quem edita o programa, né? No caso, somos eu e a Sally. O Febrini, ele dá muita ajuda pra gente, mas quem edita mesmo somos nós duas. Não tem nada a ver com ele. Não tem, o ACC e o TPM são duas coisas diferentes. A gente só tá, tipo, no mesmo condomínio, que é o dos colados, entendeu? É. Que como o Olivier falou, ele é o síndico. Só com relação ao tema e com você ter falado ali que ficou de pau duro e no Meu Deus. final nada a ver e no final não deu nada, isso acontece. A gente grava, podcast, a gente grava um papo aqui entre nós, é a nossa visão da parada, Exato. entendeu? Até porque o Então. que aconteceu, se eu não me engano, foi até a história que eu contei, não lembro. Não, é tipo assim, é porque ele falou, no caso, ele falou que você no começo falou da história que você passou 6 anos na friendzone e acabou não comentando nada disso no final. E Ah, sim. assim, acontece, esse tipo de coisa acontece. A gente vai evoluindo no papo e sobre você achar que a gente não desenvolveu bem a pauta. Não sei, a gente teve vários outros feedbacks falando positivamente e conseguiram captar a mensagem que a gente conseguiu passar. Não sei se o problema foi que você não conseguiu se identificar com a nossa linguagem, não sei. Assim, a gente leu agora 9 e-mails contando com o seu. Os outros 8 conseguiram entender, entendeu? Então, Exatamente. Sim. aí já não sei. Com relação à edição, a gente vai melhorar, a gente tá no programa 4 agora, né? A gente vai pro 5. Então, assim, É uma coisa que vem com o tempo. Como a gente falou, somos nós duas que editamos. O você querer comparar a nossa edição com a edição do ACC é, assim, o ACC tem 80 programas, mas agora vai para 83. Então, sim, a gente tendo 5, tem muito no que, como comparar, entendeu? Com certeza, até porque a gente está aprendendo a editar conforme vai passando o programa. Se você pegar, por exemplo, o primeiro episódio mesmo do ACC, sem ser o piloto, você vai ver a diferença entre o podcast 82 e o podcast número 1. Que acredito eu que fazer podcast é isso. Você vai evoluindo de acordo com o que podcast vai crescendo. Sim, a gente tá em constante processo de evolução, entendeu? E aí você falou também que os podcasts, ele tem um segmento visão e comportamento feminino. Não necessariamente. Por exemplo, a gente vai lançar agora um cast sobre mitologia, falando de um pouco de história, talvez. A gente fala, é que nem a gente falou, desde o primeiro piloto, assim, desde o piloto. É, nós somos mulheres e a gente vai falar a parada com a nossa visão, não necessariamente comportamento feminino. A gente vai falar de várias coisas, entendeu? Exatamente. Vai ter época que a gente vai querer falar de jogos, vai ter época que a gente vai querer falar de futebol, quem sabe, né? Mas isso não interfere. O fato de ser um podcast só com mulheres não interfere no tipo de assunto que a gente vai falar. Uhum. Basicamente, eu acho que é isso. Você falar que você é o pai que bate nos filhos pra endireitar. Eu acho que também você tem que dar tempo, né? Pra ver a parada acontecer. Porque, assim, você colocou... São pontos que a gente... Alguns pontos a gente vai realmente avaliar. Porque a gente reviu e concorda que tem que melhorar. Mas tem coisas que são, por exemplo, coisas que você colocou aqui que são relativas ao papo mesmo. Que é a conversa, podcast é a conversa, entendeu? Tem vários formatos aqui. Por exemplo, você indicou aqui o Pergunte a uma Mulher. Sim. O Pergunte a uma Mulher é um ótimo podcast, mas não é a nossa pegada, entendeu? Exatamente. Então, não sei, se você tá procurando aquilo, sei lá, continua ouvindo, né, o podcast delas e... É a nossa forma de fazer a parada. Então, não sei, realmente. Eu acho que você colocou alguns pontos válidos e a gente vai rever. Agora os outros... Até porque, né, Fábio, o assunto que a gente tratou aqui foi a nossa visão. Tu pode ter uma visão totalmente diferente. O que tu esperava ouvir não é o que a gente ia falar. Infelizmente, o ser humano, ele não pensa igual a todo mundo. Claro, a gente teve 8 e-mails que se satisfez com o assunto, com a forma que o assunto foi abordado, mas sempre vai ter não só um, não é só tu, vai ter mais outras pessoas que não vão ter gostado, porque não foi da forma que vocês veem. Ah, mas não é que eu tô falando que vocês não são abertos para novas visões, mas é porque às vezes tu foi escutar o podcast querendo escutar aquilo que tu pensava, entendeu? Com relação ao áudio que você reclamou também, a gente grava pelo Skype. E a gente não... Assim, a Célia tá no Pará, eu tô aqui em São Paulo, na capital, a Luanda tá no interior, então a ligação, às vezes, não tem como ficar boa, entendeu? E isso não tem como a gente mudar agora, então não tem como. Se a gente quer manter, se a gente quer manter esse podcast, a gente vai ter que manter desse jeito. E a gente espera a paciência e que as pessoas que escutam a gente entendam isso. Claro, não vai ser sempre ruim. A gente busca melhorar sempre. Com certeza, a gente vai buscar melhorar. Porque a gente não faz isso só pra agradar vocês. A gente faz isso porque a gente gosta. É isso, mas valeu pelo seu e-mail, pelo seu feedback. Agradeço. E é isso aí. É, brigadão aí, Fábio. Continua escutando a gente. Muito obrigado pelo feedback. A gente não tem problema em ler críticas aqui não, até porque a gente gosta de crítica, porque a gente vê as que melhor se encaixam pra gente e tenta melhorar de acordo com elas. Então, obrigadão aí pelo e-mail e continue escutando a gente. Este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista. Tá, então... Pode ser que eu esqueça alguma coisa no meio, porque eu fui convidada para participar do cast, porque eu assisti todos os episódios em 2 dias. E eu não sou louca, é só porque eu não tenho tempo mesmo, então eu assisti tudo corrido, assim. Então foi, tipo, corrido. Mas enfim, a série começa, ela é uma série dos irmãos Wachowski, que fizeram Matrix, então ela é bem louca. E ela começa, muito louca, obviamente. Então a gente começa vendo 8 pessoas, por isso que é sendo 8, como diz a Estela. 8 pessoas em lugares bem diferentes do mundo. Tem um nos Estados Unidos, uma na Islândia, um na África, uma na Coreia, um no México, uma na Índia, um na Alemanha e um... A não menos nos Estados Unidos também, né? É. Então, são esses 8. E eles... A série vai mostrando, meio que separado no início, como é o cotidiano deles. E eles... De repente, a gente descobre que eles conseguem conectar a mente deles entre si. Eles são um cluster. Conseguem visitar a mente de cada um deles, porque eles nasceram no mesmo dia exatamente. E eles conseguem compartilhar emoções, compartilhar habilidades, compartilhar linguagem, compartilhar pensamentos, se ajudar... Através da mente, tipo, viajando mentalmente pros lugares. Sim, e é foda, porque, tipo, essa palavra que você usou, tipo, de um cluster, né? É exatamente o que define, porque eles são basicamente um só. É um negócio muito, assim, é uma ideia muito genial. Pelo menos, quando eu fui ver, né, eu falei, nossa, mano, que foda, foda pra caralho. Eu fiquei mega empolgada com isso. Porque até então, né, já tem vários conceitos, assim, de viagem mental, esse tipo de coisa. Mas você pensar que eles estão ligados por terem nascido no mesmo dia, né, no mesmo exato, no, tipo, no exato momento, é muito foda, sabe? Você pensar que várias pessoas... Isso acontece a todo momento, entendeu? Você nasceu... Por exemplo, eu nasci no dia 4 de setembro. Quantas outras pessoas não nasceram no dia 4 de setembro de 1994? 4 às 8h30 da manhã, entendeu? E você pensar que, poxa, isso pode me conectar com uma outra pessoa, isso pode ser, né, do caralho, sabe? É um elemento que faz com que a galera pare e pense, porra, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Pois é, tem alguém no mundo que é completamente diferente, que nasceu exatamente na mesma hora que eu. Sim. Eu muito louco. É, e também assim, às vezes a gente não sabe se isso realmente acontece, né? Vai saber, sei lá. A gente sabe, da mesma forma que mostra na série, a humanidade não sabe disso. E tecnicamente eles são um outro tipo de Homo sapiens, né? Eles até mesmo falam na série. Então, assim, é bem louco. A maluquice da série já começa aí nessa parte, né? É, a gente vai descobrindo no decorrer dos episódios que eles são uma espécie diferente. Eles, um negócio no cérebro, uma toxina, eu não lembro agora o que é, que faz eles terem esse poder. E daí, isso ninguém sabe disso. O mundo vive normalmente sem saber que essas pessoas existem. Sim, até porque eles não têm nenhuma característica muito diferente, assim. Você bate o olho e fala, pá, a única coisa que eles têm... Eu não sei, né? Depois a gente vai acabar, quando a gente for falar dos personagens mais a fundo, a gente vai notar, né, que você consegue ver que eles sentem a parada de uma forma muito extrema. Mesmo antes deles se conectarem, tipo, uns aos outros, né? Porque isso acontece... Tem um estopim pra eles começarem a se conectar. Que eles passam a boa parte da vida deles sem... saber dessa conexão que eles têm com outras pessoas, mas que aí a partir de um acontecimento lá que eles começam a ter essa conexão. Mas antes disso, ele já tem uma pegada assim sentimental muito forte, sabe? Não sei se vocês perceberam isso também. E até a história dos personagens, tipo, por exemplo, tem personagens que a gente não sabe muito sobre a história. A Riley, por exemplo, é no último e no penúltimo episódio que a gente vê o que aconteceu na vida dela antes dela perceber o que ela tinha esse poder, digamos. Então, todos eles têm uma história de vida muito marcante, muito forte. Por exemplo, a Nomi é uma transexual que a família não aceita e que eles chamam ela de Michael. Então, cada um deles já tem as emoções à flor da pele. Então, eles ainda compartilham com outras 7 pessoas, emoções dessas 7 pessoas. Então a emoção é uma coisa, os sentimentos são uma coisa que é muito presente na série, assim, muito forte. Sim, sim. É uma série que basicamente, sei lá, 70% dela se trata de sentimento, né? A gente vê muito isso, do primeiro episódio até o 12º. Sim. É porque eu acho que essa também foi uma das... É um grande motivo pelo qual a galera acabou se dividindo, sabe? Porque a galera achou que os irmãos Wachowskis, até por, né, ser uma série Netflix, eles esperavam que seria uma parada muito mais... Fora aggressive, do comum. Né? É. Não ser aggressive no sentido do visual, porque ela é bem aggressive no sentido visual, porque tem cena de suruba. E, sabe, no primeiro episódio já tem, sabe, a Nomi e a namorada fazendo sexo com um consolo ali, tá ligado? Com cintaralho. Com um cintaralho, tá ligado? Mas acho que eles queriam uma parada que explorasse muito mais o psicológico do... Ou a parte mesmo da trama tecnológica, essa parte dos seres humanos, do ser homo sapiens, né, modificado, esse tipo de coisa... Mas acabou não sendo. A série, ela, você acaba no... Não sei, pelo menos pra mim, né? Do meio pro final, assim, eu já não tava mais ligando. Caguei pra quem estavam sendo perseguidos. Eu tava querendo saber da história. Eu queria saber com quem... Se o Lito ia voltar pro namorado. Se, né? Se a Nomi ia conseguir fugir do médico. Você tava mais ligado na história das pessoas, do romance, e da amizade e tal. É muito mais sobre isso. Porque consequentemente a série acaba te levando pra isso. Um dos motivos que essa série me fisgou tanto é isso, de ela te deixa livre pra escolher o caminho que tu quer seguir. Tipo, eu prefiro tal personagem, eu prefiro tal personagem. Claro, a gente até hoje, eu mesma eu tenho a minha preferência, que é a Sam, né? A Sam é linda. Mas assim, eu gosto de todos, até da Riley. Eu gosto de todos. E assim, no começo a série te deixa lá livre, conhece esse e aquele, e aí vê o que que tu diz. Mas aí, com o passar do tempo, depois que acontece aquela... Depois que eles veem a Angélica se matando, né? Que aí eles vão começar a que serem um só. Que até tem o episódio, né? Eu somos nós. Que já começa a definir, assim, que eles são super ligados e tal. E a série acaba te arrastando pra isso, pra, tipo... Gostar de todos, porque todos têm a sua importância na história. E eu achei isso muito foda. Eu tava lendo, porque eu comecei a assistir porque eu vi no Twitter e tal. Todo mundo tava, tipo, muita hype, assim, em cima da série. E como eram só 12 episódios, né, então eu assisti. E o pessoal que não tá gostando, eu acho que é, principalmente pelo que eu li. Porque não a série, na verdade, deixa muita coisa sem resposta, sabe? Tipo, a série, se você querer assistir uma série com nexo, assim, com uma história... corrida ali, né? Tu não vai encontrar isso no Sense8. Tu vai pular de um lugar pro outro, de um galho pro outro, e tu vai ter que seguir a história do personagem por si só, tipo, por si próprio. Tu vai ter que se fixar nisso, porque a série é uma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha assistido. Sim. Sim, é uma parada bem dinâmica, né? Tipo, você não vai ficar preso numa história de um personagem só. Até por eles estarem, né, cada um em um país, cada um tem a sua história. São 8 personagens principais. Então você tem 12 episódios pra desenvolver uma trama com 8 personagens que tem uma história própria pra desenvolver. Cada um deles tá vivendo uma situação bem complicada da vida e ainda tem essa conexão. Então eles têm que resolver a conexão e ainda resolver os personagens. E dar, né, prosseguimento na história de cada um. Eu acho que nisso que acabou, que o pessoal acabou vendo que eles não... Isso é uma coisa, um defeito também que eu vejo na série. Que eles não... Eles tentaram fazer tudo, mas aí acabou que do meio pro final acabaram escolhendo só pra um lado, entendeu? Mas aí, não sei. Eu espero... Eu tenho muita expectativa na segunda temporada. Estou com expectativas altas. Porque eu acho que a partir da segunda temporada isso vai, né, melhorar. Porque na primeira eles resolveram se focar mais nas histórias pessoais, né, de cada um. Mais do que da trama da conexão. Eu penso, assim, que eles deixaram isso, assim, meio aberto já pra não sei se é eu que quero acreditar mesmo na renovação da segunda temporada, mas eu penso, assim, que eles deixaram esse cheio de lacunas, porque com o tempo eles vão preenchendo, sabe? Porque é sem graça. Você pega, por exemplo, How I Met Your Mother. Falei errado, mas todos. Você pega da segunda pra terceira temporada. Não, da primeira pra pra segunda mesmo. Você assiste ela completa, ok. Mas aquela coisa assim de tipo, ai, será se a Robin e o Ted vão ficar juntos? Será se eles vão namorar? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fica aquela coisa toda. E isso é bom porque você acaba esperando pela segunda temporada, sabe? Porque é chato você assistir uma coisa e ok. Adorei a primeira temporada. Talvez eu nem precise assistir a segunda. Que é o que tá acontecendo, inclusive, com The Walking Dead nessas duas últimas temporadas. Porque na primeira você viu muita necessidade de ter uma segunda temporada, entendeu? Uhum. É, tem uma série que eu assistia, Bone, que é é de uma antropologista forense. E tipo, depois ela tá na nona ou décima temporada agora. E acaba que vai virando rotina, entende? Tipo, cada semana é um caso diferente e a gente já conhece os personagens, a gente já conhece a história, a gente já conhece os casais, já conhece os dramas dos casais. E daí acaba que não precisa mais assistir, porque vai ser sempre a mesma coisa, só vai variar um pouquinho. E daí nessa série, em Sense8, eu quero muito uma segunda temporada, porque eu quero saber o que vai acontecer com eles, tipo, porque ficou muita coisa em aberto, muita coisa em aberto. E além das tramas dos oito, tem a parte da Angélica, que a gente não sabe exatamente qual que é o papel dela. E tem o Jonas, sim, que é um outro sensei, né? Que ajuda eles, digamos. E também tem o Sussurro, que é do mal. Mas por que que ele é do mal? Por que que ele é do mal? E por que que o Jonas é do bem? E agora que o Sussurro vai conseguir entrar na cabeça deles, o que que vai acontecer? É bom a gente começar. É bom a gente explicar pra galera que não viu a série, né? No começo da série, a gente começa com uma mulher sentada num colchão, numa casa abandonada. E ela se mata. E, tipo, ela tá com um cara, conversando com um cara. Só que aí corta a cena, o cara não tá mais lá. E o cara não tá. Você não entende. Mas depois com a série você já vai entender. Começa a confusão. É, você fica meio confuso. Mas depois você vai vendo o desenrolar do episódio. Você percebe que que ela tá conectada mentalmente com essas pessoas. Ela tá com o Jonas, né? Que é o que a Carol falou. Essa mulher é a Angélica. E ela que dá o estopim no grupo, né, dos oito. Ela é a mãe, como a gente chama, do grupo. É porque, assim, meio que já existia os oito, né? O Will, a Nomi, todos eles. Mas eles só se tornaram Sense8 a partir do momento em que a Angélica, ela se matou. É meio que o poder deles veio à tona a partir desse momento. Porque é meio que eles são filho dela, mas ok, enquanto ela existir, eles não vão ter uso desse poder. Pelo menos foi o que a série passou assim pra mim, sabe? É o que eu entendi mais ou menos. Mas basicamente os poderes deles só começaram a aparecer depois que ela morreu, né? Sim. E também tem um detalhe, né, que a gente vai ver mais pra frente, é que quando um Sense8 ele olha nos olhos do outro, ele consegue ter acesso à mente dele. Se ele não for do grupo, né? Se ele não for do mesmo grupo que, por exemplo, o grupo é, como a gente falou, é o grupo de Sense8 que nasce no mesmo dia, na mesma hora, etc. E tem vários grupos de Sense8. E cada membro do Sense8 consegue gerar um novo grupo. Como isso? Como eles geram? A série ainda não explicou. É. Isso é um dos pontos que a gente quer descobrir. Que a gente espera na segunda temporada que eles discorram melhor. Aí, o que acontece? Os Sussurros, pelo que dá a entender na série, né? Ele olhou nos olhos da Angélica. E o Sussurros é um Sense8 do mal. Então, a partir disso, ele tem acesso à mente dela. E se ela se conectar com qualquer uma pessoa do grupo dela, ele vai saber onde tá. E ele quer aniquilar todos os Sense8. Qual o objetivo? Sim. A gente não sabe. Por isso que eu falo. O objetivo para a primeira temporada de Sense8, se você tá querendo em busca da trama ali pela história por trás, pela tecnologia, pela intriga, etc., você vai ficar meio perdido. É tipo o Matrix 1, tá ligado? Você não vai entender tudo o que tá acontecendo. Eles utilizam as ferramentas, né, que eles ganham, mas eles não, em nenhum momento eles se perguntam por quê, entendeu, do que tá acontecendo. Isso também. Só mais pro fim da série que eles começam a, tipo, propositalmente invocar, entre aspas, um outro pra usar as habilidades, usar os poderes, digamos, de cada um individualmente. Mas no início acontece meio que sem querer. Sim. Tipo, quando eles sofrem, tem fortes emoções, eles puxam o coleguinha do outro lugar do mundo. Diz que nós não somos como eles. Quer dizer que não somos humanos? O que é ser humano? Ter capacidade de raciocínio, de imaginação? De amar ou de sofrer? Se for isso, nós somos muito mais humanos do que qualquer outro. Bom, a gente vai começar aqui agora a entrar mais a fundo da história de cada dos 8 personagens, né? E pra começar, a gente vai falar do Van Damme, ou Cafeus, né? Que é o africano. É, a história de vida dele é muito, muito triste, sabe? Porque a mãe dele vinha de uma origem pobre. E ela descobriu que tinha câncer e só tinha eles dois, né? Se eu não me engano, câncer, só tinha eles dois. É HIV? É AIDS. Oh, é AIDS. Desculpa. Aí ela tem AIDS, né? E o Cafeus, ele começa a trabalhar em uma van, se chama Van Damme, que faz o frete pra galera. Muito bom, né? Melhor sacada da vida. E essa van, ele faz fretes pra galera desse vilarejo, cidade que ele mora, pra cidade grande, pra levar eles pra lá, pra juntar dinheiro pra comprar remédio pra mãe dele pra fazer tratamento. Só que eles vivem. A série também gira muito em torno dos medicamentos... É falsos, não? É adulterados. Não, é... Isso, medicamentos adulterados. E aí ele fica procurando remédios que não sejam adulterados pra levar pra mãe dele pra ver ela melhor, sabe? Porque ela era uma mãe muito feliz, ele sempre teve essa imagem. É, e isso acabou tornando ele uma pessoa, assim, muito determinada, sabe? Muito positiva. E, tipo, ele acorda toda manhã e fala... Olha pra ela e fala, hoje é meu dia de sorte. Nossa, só de acordar, mesmo com tudo acontecendo ao redor, na cidade que ele mora, que é muita corrupção e muita violência, ele acorda feliz e tal, esperançoso de que vai dar gente na van dele, mas mesmo não dando. O que eu mais acho mais foda no Cafeus é que, como a série falou, né? Ele é o mais pobre, ele é o mais fodido, é o que tá mais na merda. E ele é o mais feliz de todos os 8. Mano, é Sim. muito foda. Porque, assim, ele é a simplicidade em pessoa. Ele é a representação, assim, da simplicidade. Então a gente fala que é muito clichê você pegar e colocar... Ah, ele é um negro africano que mora na favela. Mas, cara, o que você aprende ali, a felicidade que ele traz, mesmo, sabe, nas paradas mais simples. Tem uma cena que eu acho foda pra caralho. Que é, tipo, tá a Riley toda triste lá no avião indo pra Islândia. Sim. E, tipo, ele aparece, porque né, eles começam a aparecer um pro outro, né? E aí ele aparece no avião e ele olha pela janela e ele fala, caraca, meu, que coisa linda. Ele fica mega emocionado, sabe? De estar ali, de poder voar, de poder ver o céu dali de cima, sabe? A gente tá voando, né? Nossa, é muito foda. E ele é muito foda por isso. Ele é aparente. Tem uma outra sequência que eles estão divididos entre Nairobi e Seul. E ele tá falando com a Sam. E daí a Sam fala, né, que a mãe dela morre e tal. E daí ele também fala da história dele. E a gente vê que o contraste. Ela é uma menina rica, digamos. E ela tem seus problemas. A mãe dela morreu, isso é triste. E ele... Só que ele é bem mais fodido. E ele tenta... conformar ela, então por isso que eu acho que é muito foda, porque ele, apesar de todas as dificuldades, ele tenta ver o lado bom das coisas. Sim, mano, isso é... É, a gente pode fazer uma brincadeira também, separar os 8 senseis como 8 sentimentos. Ele a gente já pode colocar como otimismo, porque ele é o mais otimista de todos. E daí, daí a avó dele acaba não dando certo, né, tipo, tem muita concorrência lá e muita violência, óbvio, e ele não consegue dinheiro pra mãe dele, compra um remédio ruim porque é o mais barato, e a mãe dele fica mal e daí ele fica muito desesperado, e daí vem o chefão das drogas lá, das farmácias lá da cidade, e oferece trabalho. Que é o nome da caca. Uhum. Só que antes disso ele dá... É a primeira vez, né, que você tem a interação dos senseis, de um agir pelo outro. Porque... Ah, é verdade, ele luta, né? Ele pega o poder da Sam. E luta, porque ele tava sendo encurralado. Eu moro no interior, gente. Falo errado. Ele é encurralado pelas gangues lá da cidade. E daí a Sam se apodera dele e... Luta, né? Luta. E daí ele fica conhecido como Van Damme mesmo, por causa do filme do Jean-Claude Van Damme. Que e ele da é Van Damme. Yeah. é a primeira vez que eles se ajudam, assim. E ninguém entende nada, né? Porque ele... E daí depois ele tem uma hora que ele vai tentar lutar numa outra ocasião e ele não consegue. Incorporação. E daí ele apanha. Pois é. É a vida. Se você não tem uma ninja com você pra assumir o seu corpo e se apoderar quando você tá lutando, você não vai conseguir lutar. É a vida. É assim que funciona. E o foda, o engraçado é... Aliás, o legal dessa série é que ela tem toda essa trama, toda essa tensão, mas ela é engraçada demais, a gente ri tanto, que nem tem uma cena do café, que eu acho muito legal. Ele, meio que essa ligação dele com a Sam acaba, porque alguém chama ela, algo assim, e, aliás, ela tava lutando, né? E aí a luta acaba, e aí tem mais um grandalhão pra ele lutar, sabe? E aí ele vai tentar golpear ele e cai no chão. Sim, ele vai só dar uma voadeira, né? Porque ele sabe. E na real, não. Ele cai. De cara. Porque ainda ele ainda não tinha entendido, né? O que era aquilo. Porque era a primeira vez que ele tava sentindo aquilo com a Sam, e ele meio que, todos eles achavam que isso seriam visões, e aí ele pensou, não, seria tipo a minha consciência coreana. É? Não, amigo, não. Nossa, imagina, você é um africano e você tem uma consciência coreana. Ana, baixinha, magrinha, tipo, né? E que luta pra caralho. E daí ele consegue por um tempo dinheiro pra mãe dele com aquele cara, e daí ele começa a perceber que aquele cara é ruim, bem ruim, e ele tenta sair da parte ruim, mesmo que tenha que sacrificar mais ainda da vida dele pra conseguir o remédio. E daí acontece uma luta de gangues e ele ganha de todo mundo de novo, porque a Sam ajuda ele de novo. Uhum. E daí acaba essa parte da trama dele. Sim. Daí é foda, tipo, na última luta você fica desesperado, você fica, meu Deus, cadê a Sam? Cadê a Sam? Parece, né? É muito desesperador essa última cena. Aí é legal que ele fica, antes disso, ele fica pedindo, né? Ó, minha consciência, sei lá, alguma coisa assim, coreana, que sabe lutar bem, não sei o que, me ajude. Moça coreana Van Damme. É. Me ajuda. É muito foda. Eu adoro Cafeus. Diz que nós não somos como eles. Quer dizer que não somos humanos? O que é ser humano? Ter capacidade de raciocínio, de imaginação? De amar ou de sofrer? Se for isso, nós somos muito mais humanos do que qualquer outro. Eu já vou puxar o Wolfgang agora. Cara, ele é muito legal. É, ele é muito legal. E ele é muito lindo. E ele é muito... Nossa. Me dá vontade de ir pra Alemanha visitar meus antepassados e ficar ele lá. Porque, nossa senhora. E ele aparece pelado. Ele é o Trombaman, né? Só isso daí já basta, né? Trombaman. Pronto. Nossa, que horror. Tomara que minha mãe não escute isso. É, excelente. E ele é muito bad boy, assim. Tipo, o pai dele era arrombador de cofre. O início dele é no velório do pai dele. É, porque o pai dele foi pego... Não, no velório de outra pessoa, mas ele vai visitar o pai dele. Na verdade, é o velório do tio dele. Isso. Que criou ele, isso, né? Porque o pai dele morreu antes. E é daí, como se fosse pai. É, e daí ele faz xixi no túmulo do verdadeiro pai dele, porque ele... Adoro! O pai dele morreu porque ele foi pego porque ele não conseguiu abrir um cofre. É, e uma coisa, assim, legal, que eu acho até que a gente poderia utilizar com o Wolfgang, que Ele é meio que um anti-herói, né? E não tem como não gostar de anti-herói. É, verdade. Por mais que ele seja ladrão de cofres e tal, ele é uma pessoa boa. A gente vê isso, tipo, na amizade que ele tem com a Grelin lá, que eu até esqueci o nome dele. Spool. Eu não lembro também. Enfim, e aí nessa amizade deles dois, né, do parceiro dele de assalto a cofres, a gente vê a bondade que ele tem. Não só, tipo, dele com esse amigo dele, sabe? Quando ele chega, a presença dele, a gente já sente que ele é uma pessoa boa, só que a vida fudeu com ele, o pai dele, né? E, consequentemente, ele acabou se tornando um bad boy, vamos dizer assim, né? Ele é o cara na série que faz o que tem que ser feito, entendeu? Ele é, tipo, e na verdade ele é bom, tipo, digamos, o caráter dele é bom, mas ele age ruim. E tanto que no final ele fala pra... Ele mata o tio dele, spoiler, major spoiler. E ele fala pra Kala, que é a sensei mais próxima dele, que ó, eu não sou uma pessoa boa, sou uma pessoa... Eu sou um monstro, né? Sou um monstro. Sim, mas a gente gosta dele igual, porque ele é super lindo. Nossa, eu tinha assistido aquele filme A Onda, sabe? Que é tipo uma metáfora pra regimes totalitários. E ele faz aquele filme, que é um filme alemão. E daí, tipo, nossa, quando eu vi que ele tava em Sensei, eu fiquei tipo... Nossa. Na verdade, a gente foi abençoado nessa série, né? Que até o Caféus, ele tem o charmezinho dele. É. Aí você pega o Lito. Nossa. Apesar de gay, né? O Lito. Você pega o Will, que tem aquele charme todo do carinha certinho, do bom policial, sabe? Mas que quando é pra fazer alguma coisa, ele faz. É. Não totalmente, né? Não é totalmente. Pra todo mundo ficar feliz, poxa. Tem que ter. Deixa o Lito ser gay. É, E o Rodolfo Gang tem o fato de que ele tem essa amizade. Eu acho que é o Félix o nome do menino, né? Isso, Félix. Ele tem essa amizade com o Félix e, tipo, eles são como irmãos, assim. Daí a série mostra como era a infância do Wolfgang, que era super horrível, porque o pai dele era um bêbado, batia nele e tal. E daí mostra como eles dois, o Félix e o Wolfgang, se uniram. E eles eram da Alemanha Oriental, então quando caiu o muro, teve toda essa segregação com o pessoal da Oriental, que era socialista e tal. E daí mostra como os dois se uniram e eles ficaram unidos até na hora de roubar os diamantes e gastar o dinheiro. E daí quando o primo do Wolfgang, queria... Acho que é Steiner o nome dele. Queria retaliar, porque eles tinham tirado o diamante dele e ele acabou ferindo o Félix. O Wolfgang vira, tipo... Ah, eu tenho que me vingar. E que vingança. E ele se tocou. E daí, mesmo ele explodindo tudo, acaba sendo fofinho, né? Porque ele tá fazendo isso por causa do amigo dele. Sim. E aí, com essa trama toda, dessa meio que guerra entre família, a gente acaba descobrindo que matou, na verdade, o Gang foi morto, na verdade, pelo próprio Wolfgang, né? E assim, por mais que seja cruel, eu não sei vocês, mas por mais que seja cruel, meio que foi bom, sabe, ele ter feito isso. Talvez, se ele não tivesse feito isso, talvez ele não seria esse personagem que a gente conhece. Não é nem bom, sabe? Mas é que, tipo assim, você entende o porquê. Você não acha, não é legal você matar uma pessoa, mas... Não, ainda mais o pai. É. Pois é. Sim. É, tudo que ele sofreu... É, de certa forma, é aspas aceitável, né? É, muitas aspas. Muitas aspas. Você entende o porquê que ele faz isso. Porque o pai dele batia nele, bebia, espancava o menino. Então você entende o sentimento dele de querer fazer aquilo. Ainda tinha um lema do pai dele, que era tipo... Na vida, eu acho que você precisa de quatro coisas. É comer, cagar, transar. Cinco coisas. E qual era a quarta? Nossa, eu não lembro. Era comer, cagar, transar. E lutar por ganhar isso. Ganhar dinheiro. Era algo assim. E a última era lutar por isso, né? Era comer, cagar, transar, ganhar dinheiro e lutar por tudo isso. E no final ele dá um soco na cara do moleque. Sim. E daí, assim, o anti-heroísmo dele é... Porque ele trabalha no crime organizado e tal. Daí ele acaba sendo corajoso, digamos. Tanto que a Kala fala que ela precisa de coragem uma hora que ela recebe ele e daí ele aparece. Ela diz que ela não tem coragem e ele aparece. E eu acho que é até por isso, sabe, que ele aparece pra ela, sabe? Porque ela tá vivendo um momento de, tipo, que ela tem que ter muita coragem pra falar sim ou não, sabe? E aí, acho que é isso que puxa ele pra aparecer pra ela, sabe? Sim, e uma coisa, né, eu acho que até por isso a gente falou muito da Riley e do Will, né, como casal, mas os dois, eles rolam ali um entrosamento entre os dois também, porque... E assim, que entrosamento, né, mal começa e ela já vê o pinto dele, E ainda mais, a gente pode falar dela depois, ainda mais porque ela vive na Índia, então apesar de todos os avanços dela ser uma cientista, ela ainda é muito inocente, e daí aparece ele, que é todo boa pinta, todo vida louca, assim, e ele fica pelado o tempo inteiro e acha super normal, e é um casal muito contrastado, assim, e isso que é legal. Sim. Então, é que nem eu falei, pra falar do Wolfgang, né, não precisa falar nada mais do que falar daquele episódio que ele aparece, dos episódios que ele aparece pelado. E a gente tava discutindo, a Estela e eu nos conhecemos num grupo do Senhor dos Anéis, e daí tem um grupo no WhatsApp, e a gente tava discutindo como essa série mostrar a nudez, assim, é muito interessante, é muito, porque a gente geralmente vê mulher pelada, isso é super normal, e daí aparece essa série e mostra um homem pelado, isso é muito novo, digamos assim, pra aparecer um homem completamente pelado. Mulher é banal, assim. É uma série muito quebradora de tabus. Isso. Inclusive, os meninos do grupo, né, Carol, ficaram meio que chateados porque a gente ficou brincando lá. O pinto, não importa, foi pinto que apareceu. Porque, na verdade, nudez, assim, na TV, eu acho que é muito banal, assim, tipo, mulher pelada, peitos, parece demais, assim, mamilos. Sim. E daí, quando apareceu na série, eu fiquei tipo, bah, que legal, né, mulher também assiste coisas. Não que nudez seja algo banal, mas então, já que é pra ter, né? Podia ter nudez masculina também. Por que não dos dois, né? É, e daí essa série faz isso também, que eu achei muito interessante. Sim. E não só, tipo, até as próprias cenas mais picantes, etc., não é só o básico, sabe? É tipo, abrange todo mundo. Todos os gostos, todos os tipos de relacionamento. Sim, e é legal porque a série veio no momento perfeito, né? No momento que a gente não, a sociedade tá começando a se desconstruir. E então ela veio no momento certo. Ela trata muito de, tipo, o ser humano, não o homem e a mulher, o sexo entre o homem e a mulher. Trata muito do sexo do ser humano, sabe? É, e esses dois personagens que a gente falou até agora, o Caceus e o Wolfgang, eles não têm tanto essa questão de sexo, de gênero, quanto outros. E daí é muito interessante ver que eles estão no meio disso e eles agem normalmente. Tipo, não tem nada de, tipo, ai meu Deus, eu não vou me relacionar com uma... Tá, tudo bem, né? Eles não têm escolha. Mas eu não vou me relacionar com uma transgênero ou com um gay, coisa horrível. Eles agem normalmente, porque não é normal. É porque, na verdade, eles sentem o que cada um sente, né? E aí isso daí acaba... É uma boa metáfora. Que... Sim, porque eles não se limitam a só isso. Os sentimentos deles vão além do que a gente não. Os seres humanos normais não sentem, porque o ser humano se limita muito, né? Sim, eles têm uma coisa que falta muito hoje em dia, num nível extremo, que é a empatia. É uma empatia tão forte que você é o ponto de você sentir tudo, exatamente tudo o que o outro sente. Sim. É uma boa metáfora pra, por exemplo, se você colocar no lugar do outro, talvez você não tenha tantos preconceitos. Se você sentir o que o outro sente, você não vai julgar. É uma série que veio pra fazer a gente pensar. Claro, a gente reconhece. Ela deixou as lacunas, ela tem umas coisas que podem ser melhoradas com a renovação da série, né? Mas já na primeira temporada, ela mexe muito com a humanidade da gente, sabe? A gente fica, tipo, pensando, puta merda, sabe? Será se realmente eu pensar só em mim vai me fazer melhorar? Ou, sei lá, eu vou conseguir ir pra frente? Será se eu agir desse jeito, me colocando no lugar não só de uma pessoa, por exemplo? Vamos supor aqui, eu, Estela, eu, Sally, sou super magrelinha e tal, vivo falando que não é bom ser magra, que, gente, engorda. Mas será se a pessoa que eu tô aconselhando a engordar, ela se sente bem engordando? Será? Como uma pessoa gorda, eu posso dizer que não é bom. Eu queria ser magra, bem fraquinha, e se colocar no lugar do outro. Não adianta dizer, ai, para de reclamar que tu é magra. Porque tu não gosta de ser tão magra, então beleza. É, e a série te faz pensar não só nisso. Tipo, ela te faz pensar, tipo, pra eu me colocar no lugar dessa pessoa que é gorda, daquela pessoa que é negra, daquela pessoa que é gay, e assim vai indo, sabe? Não é só no lugar de um tipo de pessoa, é no lugar do ser humano. Exatamente. No one before you see you, right under my door. I need you, cause I want you so much, and I want you so much, and I want you so much. Oh no, oh no, oh no. Diz que nós não somos como eles. Quer dizer que não somos humanos? O que é ser humano? Ter capacidade de raciocínio, de imaginação? De amar ou de sofrer? Se for isso, nós somos muito mais humanos do que qualquer outro. O Will é um policial, Will Gorski, de Chicago, e ele é um mistério. Tipo, a gente sabe que o pai dele tem problemas com a bebida, que ele também era policial, e que o Will era super safadinho, tipo, super vivo. Quando ele era novo, ele aprendeu a sair de algemas com um clipe, e ele tentou ficar com a namorada de um líder de gangue, e a gente vai no decorrer da série, e pelo menos pra mim é meio chocante, assim, porque pelo início da série a gente acha que ele é um santinho, né? Ele é coxinha. Ele é meio coxinha. Ele vai descobrindo que ele não é só assim. Sim, e também. Todos os personagens ali têm um passado, assim, de marketing, né? Meio diferente e tal. Aquele lugar onde a Angélica tá, o colchão, onde ela se mata, ele descobre que é na cidade dele, em Chicago, que é numa casa abandonada que tá lá. E daí ele acaba se consumindo por isso, né? Tipo, ele quer descobrir o que tinha lá, e daí ele vai olhar o vídeo de segurança de quando aconteceu, e o vídeo sumiu. E daí todo mundo começa a achar que ele é louco. E daí tem uma hora que ele tá visitando a Riley, na mente dele, e daí eles se beijam. O corpo dele tá no apartamento dele. E daí chega ele e ele tá lá, tipo, beijando o nada. O vento. E língua e tudo. E daí as pessoas acabam, o amigo dele e tal, acabam pensando que é louco. Sim. Por causa desse negócio do Sense8. Porque a rotina dele é muito normal, digamos. Sabe? Ele é um policial comum que vai e recebe chamado. E daí de repente ele começa a mudar. Sim. Depois que começa o negócio do Sense8, ele começa a mudar, e daí todo mundo acha que ele tá ficando louco. Inclusive, a história do Will, né, envolve até uma garotinha, que o Will, acredito eu, foi o primeiro Sense8 desses oito que começou a sentir essas coisas. Aliás, não foi o primeiro, porque a Riley também aconteceu isso com ela. Que desde cedo, sabe, que até ele escutava a menininha, que foi o caso do pai dele, que o pai dele não conseguiu resolver e tal. E o pessoal já tinha essa restrição com ele, sabe? Porque ele foi pra psicólogo e tal, pra conversar sobre isso. E pra, tipo, o pai dele não sair prejudicado porque ele não conseguiu resolver o caso. E o filho dele tava falando que tava vendo a menina. Ele pegou e negou isso. Ele omitiu isso. Falou que não via mais ela. Ele bloqueou qualquer coisa sobrenatural dele. E daí, depois, quando ele cresce e acontecem essas coisas, ele acaba tendo que lutar um pouco consigo mesmo pra sair desse bloqueio que ele tinha com as coisas que ele não conseguia explicar. Sim. Então, eu acho que o Will é com o Will, justamente, na história, na trama do Will, que a gente começa a ver mais essa questão do mistério em si, da organização, do que é que tá acontecendo, né? Do mistério da conexão, mais assim, por assim dizer. Que ele tem esse sonho, ele já teve isso antes com a garotinha, como a Sally bem colocou. Então é ele, e ele como policial, ele é o que tem até então mais acesso, né? A esse tipo de caso, a entender o que tá acontecendo, a ver as organizações e tal. E aí ele mais envolve esse lado. Tanto que ele é o primeiro a ter o contato com o Jonas, porque... É, e o Jonas é o que mais visita mais ele do que os outros. Sim, que ele é o único que teve contato visual mesmo com ele. E até ele não consegue ver os outros, né? Até mesmo por isso, porque eles são de grupos diferentes. É. Como policial, né? Ele recebe um chamado de um terrorista internacional, né? E aí ele tem esse contato com o Jonas. E ele, inclusive, é o que... É, ele prende o Jonas. E aí o Jonas começa a se conectar com ele mentalmente. Não só fisicamente. Sim. A partir do contato visual, eles começam a se contatar mentalmente. E aí que você começa a entender um pouco mais do que tá acontecendo. Que ele conta pra ele o que ele é um sensei. Que a cada vez ele vai ter mais contato com as outras pessoas do grupo dele. Explica o que é um sensei mais pra frente. Explica essa coisa que a Sally falou deles serem um ser humano evoluído, um novo tipo de Homo sapiens, né? E que não... Que eles sentem de uma forma diferente. Que eles sentem de uma forma muito mais pura e intensa do que um ser humano normal. Então, até ele fala, assim, que de uma certa forma os senseis são mais humanos do que os próprios seres humanos. E eu achei isso do caralho. Sim. Cara. Inclusive, tem até um episódio, né, da série, que o título, se eu não me engano, é Ser Humanos, né? E ela é onde mais pega isso, sabe? Tipo, a diferença dos senseis e do ser humano. Humano normal, sabe? Que eles são mais ser humano que isso. É, o nome é o que é humano, é o décimo. Isso que é humano. Isso. O Will, eu acho que de todos ali, ele é o único que não tem um problema, assim. Ele não tem um problema pessoal, assim, tão forte. Não tem uma trama tão... É, oh my God! É, o único problema, assim, que ele... O único problema, assim, que ele tem, né? É de, tipo, de causar decepção ao pai dele. É, esse é o único problema, de, tipo, eu não posso decepcionar meu pai. É só isso. Não, não tem uma coisa, assim, pode... Como a Kel ia falando aí, oh my God! É, ele não é o Batman, tá ligado? Tipo, que tá lá no chão, largado, no, nas trevas, na chuva, olhando pro céu com os braços pra cima e falando, oh, God, why? Ele é um pessoa normal, ele é mais tranquilo, assim. Porque o plot, né, da história dele é descobrir, desvendar ali o mistério. É que ele é o plot dele. Ele é o cara que, no, tanto que no final que o Sussurros faz contato, spoiler na cara de vocês, que é o cara que o Sussurros faz contato. Mas, assim, tirando isso, ele não tem um drama por trás, como os outros, como o Wolfgang, que tinha o pai, que, não sei o quê, bandido, blá, blá, blá. Nem o Cafeus, que tem a mãe, que tem AIDS, que tem que ajudar, etc. O Will é o mais tranquilo, assim, de todos. Diz que nós não somos como eles. Quer dizer que não somos humanos? O que é ser humano? Ter capacidade de raciocínio, de imaginação? De amar ou de sofrer? Se for isso, nós somos muito mais humanos do que qualquer outro. Na verdade, o que eu mais acho interessante da história do Lito é o namorado dele, né? É, a gente não falou agora... Eu sou rebelde! Nossa, gente, o Miguel do Rebelde, não tem noção do que minha infância voltou. Né? Mas eu acho a história do Lito muito, muito engraçada no ponto de vista do trabalho dele. E ao mesmo tempo muito real, assim. Ela escracha uma situação muito real das pessoas que não assumir a sua orientação sexual por causa do trabalho ou por causa da família. É, na verdade, é uma hiper representação da realidade. Ele é um ator espanhol que faz aqueles filmes de ação, sabe? Que super... caricatura, e ele não pode ser gay, porque ele tem que ser machão, ele tem que ser pegador, ele tem que ser... O sucesso dele depende dele vender o corpo dele, para as mulheres, principalmente. E daí, ele ama um homem. E daí, todo o drama dele é esse. Ele é um Indiana Jones, digamos, só que ele é gay, e se ele assumir que ele é gay, ele perde o trabalho, e se ele não assumir, ele perde o namorado, e ele fica girando em torno disso. Sim, ainda parece mais um personagem, né, que é pra forçar ali a barra mais, que é a Daniela, que é a menina com que ele fingia, né, que tava saindo com ela, pra poder ali fazer a média, fingir que não era gay, etc. Só que ela tinha um ex-namorado que era meio mafioso, espanhol mafioso. Meio. Que batia nela, que era terrível e tal. Só que aí o cara acaba pegando o celular dela e descobre que ele era gay, e aí fica fazendo chantagem. Porque ela tinha super uma paixãozinha pela relação dos dois. Tipo, ela é meio louca, eu acho, algumas coisas. Porque, na verdade, ela era tarada por sexo gay. Exatamente. É isso. E daí, de repente, ela se cobre no dos dois, lindos, maravilhosos, deuses. Todos, eles, como eles têm que esconder muito, quando eles estão juntos, eles são super sexuais. E daí ela tá lá no meio daquilo. E ela tira foto e filma, e daí o namorado dela descobre e faz chantagem. Sim. E aí ele fica mega divertido, né? Sim. Não, ela é bem tonta, assim. E ela pega, filma, né? Deixa no celular, o cara pega. Aí ela fica, né? Vou ajudar o Lito e volta pro cara. Só que nessa que ela volta pro cara, o namorado dele fica, pô, e aí? Você não é o cara que eu queria. Porque você deixou a mina voltar pra lá apanhar do cara zoado só porque você quer defender a sua carreira? Desculpa. Adeus, tchau, benção. Só deixa eu falar, porque agora eu tava assistindo um hangout que eles fizeram, e daí a Nomi falou que uma das cenas mais difíceis pra ela fazer foi a cena do Lito e ela no museu. Quando o Hernando deixa o Lito. E daí ela fala pra ele que ela, pra ele dar mais valor, não pra carreira dele. Eu não lembro exatamente agora o diálogo, mas ela percebeu que viver era mais importante do que trabalhar, entende? Mais importante do que as aparências. E daí essa conversa muda ele. Daí ele vai lá e luta e pega salva a Daniela. E daí ele acaba, a gente não vê isso na série, acho que pelo que eu me lembro não, mas ele diz que foda-se a minha carreira, eu te amo você, Hernando, e vamos lá. Sim, essa cena do museu, ela é muito foda, porque também é onde mostra o passado da Nomi, e como ela virou Nomi, que ela fala até assim, que o pai dela obrigava ela a ir pra natação, né, porque falou, o pai dela disse pra ela que o vestiário dali da natação mudou a vida dele. E ele tinha muita vergonha do corpo. Tornou ele homem, né? Algo assim. Tornou ele o homem que ele era, né? E a Nomi falou que... E ela sofria bullying pra caramba, porque ela não se sentia homem. Ela é a transexual, né? Da série. E ela não se sentia homem. Ela não tinha nenhum reconhecimento com o corpo que ela tinha. Então, dentro do vestiário, ela sofria agressões. O dia que ela sofreu agressão foi o último dia que ela... Física, né? Agressão pior. E é uma cena muito emocionante, muito chocante, que você olha e você fica incomodado pra caramba. E você se coloca no lugar dela e você fala, caraca, mano, que tenso. E aquilo tá acontecendo a todo momento, todo dia, entendeu? Eu pensei, eu não quero viver num mundo que isso acontece, sabe? Porque como ela é transexual, ela não se sentia confortável com o corpo dela. E daí ela usava roupa pra nadar no vestiário, etc. E daí os meninos acabaram decidindo que queriam fazer bullying, porque, tu gordo, que não quer mostrar o corpo, e na verdade, tu não tem pinto, não sei o quê, e daí eles queimaram ela, e daí ela conta toda essa história pro Lito, e ele acaba percebendo que é ruim, mas que ele prefere ser ele mesmo. Ela fala, né, que aquele dia fez ela a mulher que ela é. O Lito percebe que ele quer ser ele mesmo, que ele não, que não interessa o que os outros pensam dele. Ele tem que lutar pelo amor, lutar pelo que ele é. Pra finalizar, né, o Lito, ele no grupo, ele é aquele que consegue, no bem brasileiro, sabe, engabelar as outras pessoas, sabe, já pelo trabalho dele como ator. Então ele é aquela parte mais assim, como é que eu posso falar? Mais astuta. mais astuta, ótimo, perfeito. Mais astuta do grupo, sabe? Tanto que ele ajuda o Wolfgang a enganar o primo dele e tal. Sim, sim, é foda. Ele acaba sendo importante pra ele, sabe? É muito bom. Nossa, assim, gente, meu Deus, o que é aquela cena, aquele episódio dele sofrendo pelo Hernando, gente? Sim, ele bebendo e comendo e atirado na banheira e tal. Eu perdi o meu sapato! E ele enche a caixa de voz do cara. E daí, tipo, é muito engraçado, porque tu vê um homem zarrão daquele. Enorme, musculoso, sofrendo que nem uma menininha, que nem a gente sofreu por namoradinho de infância. Assim, é muito engraçado e é muito, muito bom ver, sabe? Muito fácil de se relacionar com a realidade dele, com a situação dele. É real, né? É o que o ser humano realmente vive. Porque o ser humano, ele é muito machista. Ser humano não. O homem, ele é muito machista, mas na realidade, se a gente for chegar na casa de um cara que acabou de levar o fora do amor da vida dele, ele vai estar daquele jeito. Não daquele jeito figurativamente, né? Como diz o Febrini. Mas daquele jeito lá, sofrendo, tá? Um trapo, sabe? É, o homem também tem direito a sentimentos. O homem também sente. Sim. O homem não é uma pedra. O homem não... E é isso que é muito, muito bom. É o contraste do que ele faz nos filmes. Bonito, como ator, como ele é na vida real, como ele é um ser humano que tem, de novo, sim, sentimentos sim. Muito em pauta, assim, na série. Sim, e não satisfeito, né, o autor da série com o fato dele já ser um ator, ser gay e ter sensibilidade ao extremo, né? Tem um episódio que o Lito, ele sente a TPM da Sam, coitada. Da Sam. Gente do céu. E ele tentando atuar lá e chorando. Ai, eu me sinto desconfortável, me sinto inchado. E é super engraçado isso, porque um homem nunca vai saber o que a gente sente com a gente. Sim, eu queria que todo homem tivesse essa oportunidade. E o mais legal dessa cena que tem TPM, né? É você ver que como ele lida com aquilo pela primeira vez, porque ele tá perdidaça. E como a Sam, né? Sim. Que é que tá tendo a TPM. É, ela tá tipo, bom, foda-se. Não foda, sabe? É, ela só quebra uma mesa, mas tudo bem. É. Realmente. É, tudo bem no jeito badass dela. É. Mas é só aquilo, uma explosãozinha. Volta, paz interior. Paz interior. Paz interior. Só parei. Que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Diz que nós não somos como eles. Quer dizer que não somos humanos? O que é ser humano? Ter capacidade de raciocínio, de imaginação? De amar ou de sofrer? Se for isso, nós somos muito mais humanos do que qualquer outro. Bom, agora a gente vai falar da rainha, da Sam, que é a coreana, né? Acredito eu que é uma das personagens mais bem elaboradas. Todos foram bem elaborados, entendam. Mas ela foi super bem elaborada, principalmente pelo fato dela ser asiática, né? E asiático tem os mínimos detalhes. Ela é filha de um empresário muito, muito renomado, né? Na cidade deles, que eu esqueci o nome agora. Seul. E ela tem um irmão mais velho. Seul. E ela tem um irmão mais velho, né? Que foi ele que meio que assumiu a presidência da empresa, que o pai dele já não tá mais na presidência e tal. O pai dele, depois que a mulher dele morreu e tal, o pai dele ficou muito assim, né, nas espreitas, só escondidinho e tal. E ela sofreu muito com a morte da mãe dela, né, porque o pai dela tinha pai dela, vamos dizer direto, né? O pai dela era artista e não gostava do fato de ela gostar de luta, essas coisas assim. E também, como ele era machista, ele facilitava muito o lado do filho dele. Então, mimava muito ele. Tava fudendo pra filha, a mulher dele. E aí, ela ficava muito com a... Cidade lá, é. Exatamente, é. E aí, ela ficava muito com a mãe dela. Só que a mãe dela, ela tava muito doente na época. Eu não sei se na série chegou a falar de que ela tava doente. Mas... Câncer. É, né? Câncer. Mas é, aí, quando ela morreu, né, a Sam sofreu muito. E... Só que aí, antes dela morrer, a mãe dela meio que fez ela jurar que iria fazer qualquer coisa pra cuidar do irmão dela. E como ela amava muito a mãe dela e a mãe dela tava morrendo, né? Ah, por favor, né? Até parece que a gente não vai cumprir isso. Então a Sam meio que ficava nas sombras. Tipo, era a sombra do irmão dela. Ela é... Se for pegar, assim, avaliar os dois, ela dá de 11 a 0 nele. Ela é inteligente, ela é racional, ela é imparcial e ela é pra caralho. A gente já sabe agora por quem a Estela está apaixonada na série. Então, né? Então, desculpa, gente, mas é porque ela me conquistou. Principalmente pelo fato de, tipo, apesar de tudo isso que ela passou, ela não transparece isso, sabe? Ela usa da luta pra... como é que a gente posso falar isso? É porque, assim, né? Ela usa da luta... De escape, uma forma, assim, de uma disciplina. Isso. Porque, assim, apesar de tudo, ela ainda tem aquela decepção, aquele sofrimento, sabe? Mas ela não é tipo a Ryan. Que a Riley, ela não tá, ela tá cagando pra sociedade, mostra o sofrimento dela mesmo e tal, mas a gente vai chegar nela depois. E a Sam não, a Sam ela limita isso na luta, ela tem aquela disciplina dela que, puta que pariu, que mulher é aquela, gente? Mas ela, por ela ser mulher, ela tem TPM e tal, tem os momentos dela de sufoco, né? Que, inclusive, tem a cena que a gente já falou, que ela tenta falar com o pai dela a respeito das dívidas da empresa, das dívidas não, das corrupções que o irmão dela, as falcatruas que o irmão dela faz na empresa, né? Ela tá tentando ajudar a empresa, tá tentando ajudar o irmão dela. Mas aí o pai dela não quer ver ninguém, eu acho que ele só vê o irmão dele. Aquela coisa machista, sabe? É. E aí ela simplesmente, quando a secretária pergunta se ela... Spoiler na cara de vocês. Se ela quer deixar algum recado pro pai dela, né? Ela vira pra ela e fala um recado e... Na mesa. Opa, foi mal. Nossa, a Sally... Eu espero que a Sally não tenha feito o buraco da mesa que a Sam fez na mesa do pai. Eu acho que eu fiz um buraco na minha mão. Eu acho que uma das grandes sacadas da personagem... Eu não sou tão apaixonada por ela quanto a Sally, mas ela é realmente muito, muito forte. E assim, o irmão dela ferra a empresa, o irmão dela desvia dinheiro e só quer saber de farra, ele vai em bordel. Bordel? Bordel, que palavra é essa? Casa de massagem, como... É, ele quer. E assim, como a sociedade é machista, se as pessoas... Vai ter uma auditoria na empresa. E se o irmão dela fosse preso, fosse acusado, a empresa ia cair na desgraça, né? Então, sim, ela pega a culpa pra ela. Ela toma essa vergonha enorme, porque nos países asiáticos, corrupção é um crime horrível. Pô, o pessoal se mata quando é preso por corrupção. Ela pega essa culpa pra ela, ela vai presa. Porque como ela é mulher, ninguém liga. Tipo, todo mundo pensa, ah, ela roubou porque ela era mulher, ela roubou porque ela era fraca, ela roubou porque ela tava de TPM. Então ela vai pra cadeia e a empresa continua balançada, mas a empresa continua em pé. Porque o irmão, sim, dela, que era o homem da empresa, não fez nada. Sim, e é muito interessante porque a gente vê que ela chega na cadeia e as outras mulheres confortam ela. As outras mulheres, tem mulheres que mataram o marido, mataram o irmão e tal. E mostra, sim, como a sociedade machista faz as mulheres serem. As mulheres, sim, acabam tendo que ser vilãs, digamos. Pra poder sair de alguns casos extremos de opressão, né? Eu acho que isso é uma das grandes sacadas, porque porque os personagens são grandes estereótipos, assim, não no jeito ruim, mas eles mostram de forma exagerada, de forma cinematográfica, a realidade. Eu acho que isso é uma grande, sim, sacada, porque mostra a sociedade machista e o que a sociedade machista faz com as mulheres. Ela é uma, sim, mulher forte, ela é uma mulher disciplinada, ela nunca roubaria da empresa do pai dela. Mas ela tomando a culpa, as pessoas esperam que uma mulher seja idiota, que uma mulher roube. E daí isso que é uma das grandes sacadas, porque ela toma a culpa... por uma coisa que ela não fez. Sim, sim. E aí é o ponto alto da disciplina dela, né? Porque, tipo, ela poderia muito bem ter cagado pra promessa que ela fez há anos atrás pra mãe dela, principalmente pelo fato do irmão dela não tratar ela bem, sabe? De ele, tipo, ah, eu, minha irmãzinha que não vale nada, só vive pelas minhas sombras, sabe? Mas não, ela a disciplina dela é tanta que ela foi lá e cumpriu com a palavra dela. O pior é que, assim, ela vive na empresa, ela que faz toda a parte de economia. No primeiro episódio já tem uma cena que você já fica, assim, meio, putz, rebolds. Você fica, liga ali o lado feminazi do seu coração. Porque, tipo, no começo ela tá lá, tá pra fazer uma reunião, né? Ela não consegue contatar o irmão, porque o irmão tá na farra, não consegue contatar o pai, porque o pai simplesmente não liga pra ela, ignora tudo que ela faz. É. E aí chega um dos associados da empresa pra fazer uma reunião. E ela vai atender o cara, só que o cara fala, eu não faço trato com mulheres. Onde é que tá o seu irmão? Aí, tipo, ela aí, do nada, o irmão dela surge e vai resolver a parada, entendeu? E é muito disso, porque ela é a mais forte do grupo, ela é a mais foda e ela é a mulher, tá ligado? Ao contrário do que as pessoas esperariam dela, né? Ela é foda. Simplesmente assim. Se não fosse pelo Wolfgang e pela Sam, estaria todo mundo morto. Essa é a maior realidade ali sobre Sense8. É, então. É verdade. E, assim, o legal é que quando ela tá na cadeia, as mulheres sabem que não foi ela, que foi o irmão dela, o Kyong, sei lá, o negócio, sei o nome dele, é bem esquisito o nome dele. Jung-Bag. Isso mesmo. É, não sei falar. Esse bagulho aí mesmo. as meninas sabem que não foi ela, sabe? Inclusive, tem até o episódio lá que é aquele somos julgados pela coragem dos nossos corações, que eu amei essa frase, esse título que eu até gravei, que é, mostra exatamente a Sam lá na cadeia, naquela coisa de, tipo, que qualquer um já teria enlouquecido, e ela tá lá focada e tal, que até, se eu não me engano, aparece a Riley pra ela, né? E a Riley tá naquela também, toda caída assim, que, nossa, mano, puta que pariu. É muito foda, porque ela mantém a calma ainda, sabe? Qualquer pessoa teria enlouquecido lá. E é essa calma dela é o que torna ela foda, sabe? Porque ela sabe a hora certa de explodir, vamos Sim. dizer assim, né? E isso é foda, porque, tipo, uma pessoa que explode muito, vamos supor, igual o Wolfgang, a gente sempre espera isso dele. A qualquer momento, a gente olha assim, ah, não, espera aí que o Wolfgang, ele vai explodir, ele vai resolver isso. Mas a Sam não, a gente olha pra Sam e vê aquela menininha pequenininha coreana dos olhinhos puxados. Nossa, ela é muito pequenininha e muito magrinha. E daí, tipo, ela parece um certo alguém, sabe? Desculpa aí, acho que é por isso que se deu bem assim, sabe? Eu gostei muito dela. Rolou a identificação do toquinho de amarrar a formiga. É, exatamente. Pois é, né? Enfim, eu vou entender isso como elogio, tá bom, Kelly? Eu te amo. É nóis. Também te amo. Momento gay. E aí, TPM Cast, né, gente? E aí, passam uns dias aí e tal, ela na cadeia. E aí o pai dela percebe a merda que ele fez, e aí ele tenta reverter essa merda, sabe? É muito linda a cena que o pai dela vai lá e conversa com ela. Nossa. É, e daí a gente acha que tudo se resolver, né? Porque, meu, que legal, o pai dela ela e tal, uma vez na vida, e vai salvar a vida dela. É, e esse ato dele, querendo ou não, acaba meio que amenizando aquele sentimento de ódio por ele, por todo aquele lado machista, e alimenta a esperança de que ele pode mudar. Olha só, gente, possibilidades. A Sam pode sair da cadeia e ficar na presidência da empresa e ficar mais foda ainda. Tem como? Tem como ela foda ainda. Mas, né, o filho da puta do irmão dela percebe isso e acaba matando o pai dela, que com certeza foi ele que matou o pai dele. Não mostra, mas você fica, a gente sabe a verdade. É muito tenso, ela é uma personagem que, apesar de toda a disciplina, de toda a calmaria, ela é intensa. Eu acho que essa disciplina toda e essa calmaria é o que vai tornando ela mais intensa ainda, sabe? Porque na hora que ela explode, é aquele vulcão, sabe? Você falou dessa parada de, né, das explosões dela, né? Tem um livro muito legal que é O Temor do Sábio, que diz que as três coisas que você deve temer na vida é uma noite sem luar, o mar em revolta e a ira de um homem gentil, que é o que acontece com a Sam. Tipo, ela é tão calma, sim, ela é tão pacífica, que o momento em que ela entra, assim, em rage, que é pra bater em alguém mesmo, você pode ficar com medo. Que o negócio não vai... Vai, é uma baita fusão. Sim. E é por isso que ela é tão foda, né, mano? Tem muito da... Tá vendo? A Sense8, é por isso que a gente fala, né? Que Sense8, ela é uma série muito sentimental. Ela mexe muito com os seus sentimentos. O seu sentimento de empatia, né? Mas muito mais além da trama ali, é muito disso. A gente tá vendo isso, né? Em cada personagem, como a gente falou no começo, e com a Sam não é diferente. Você sentir ali todo, sim, o machismo oriental, que há muito nisso, né? Da honra do homem. Ele tem muito mais valor pro, sim, homem do que pra mulher. E do julgamento de, né, do homem como a honra que ele precisa, e dela assumir a culpa pela honra do irmão, da empresa e de tudo mais. E quando o pai dela reconhece, né, que a honra dela, e que o filho, ele reconhece que ela tem muito mais honra que o próprio filho, isso é muito emocionante, é pra você se acabar de chorar. Puta que pariu, nossa, aí. Além de tudo, né, eu não sei vocês, mas eu acho ela tão fofinha, gente. Ela é tão fofinha. É a primeira coreana, assim, que eu olho assim, oh, meu Deus, que cara, cuti, cuti, cuti. Ela é kawaii, não, é só aqueles olhos outros. É, aqueles olhinhos dela, assim, pra frente, tão bonitinho. Ela tem um charmezinho, sabe? Nesse, como é que é o nome? Hangout, que eu assisti de vídeo deles. Ela aparece agora e ela tá, tipo, ela tava em Paris e ela tá com o cabelo comprido. E ela tá, tipo, ela é super, super envergonhada, sabe? E essa atriz, ela é muito foda. Ela já trabalhou com os irmãos Wachowski no outro filme deles, que eu também gosto pra caramba, que é o Cloud Atlas, que ela era a Sammy. E esse filme é muito foda. Que, tipo, tem todo um contexto bizarro lá também de pós-apocalíptico e tal, com Tom Hanks. E ele vai, ele não é linear, né? São várias, é como se fossem várias encarnações ali, você vai viajando entre as mudanças de mente, assim por assim dizer, do Tom Hanks. E nesse filme, ela é como se fosse são várias, vamos colocar assim, coreanas, né? Na série são feitas, assim, por máquinas, depois você descobre que elas são feitas em máquinas. E que depois de um tempo elas trabalham como garçonetes numa grande rede assim, de fast food do futuro, pós-apocalíptico. E ela, nesse filme, ela é a única que ela começa a criar consciência de que aqui, de que as coisas têm alguma coisa muito errada ali, sabe? E aí você vai acompanhando ela e ela descobre que depois que você vai dentro da lanchonete, você vai subindo de cargo, até que você alcança, entre aspas, a sua aposentadoria. E você é levado pra um lugar magnífico, que é tipo o paraíso das garçonetes. Tipo isso. Só que, na verdade, elas são levadas pra reciclagem. Então, por reciclagem, subentenda-se. Elas pegam, entram num triturador e viram o suquinho que elas recebiam, que as garçonetes que estavam trabalhando recebiam todo dia pra comer. Ou seja, elas comiam elas mesmas. Era um negócio muito bizarro. E ela é a única que, tipo, começa a desconfiar dessa coisa ali. Esse filme é muito bom, fica aí a dica. E é com ela, e ela é foda. Nesse filme ela atua, e ela vira o símbolo da revolução da revolução do mundo pós-apocalíptico bizarro. E é muito foda. E ela é uma ótima atriz. Esse daí é aquele que aí no Brasil é A Viagem, é? É, isso. Esse mesmo. Ah, sim. Eu tava meio escutando tu contar a história. Ué, mas esse filme parece aquele filme e tal. É, ó, pode ser o mesmo. Nossa, esse filme é muito bom. É ótimo. Tipo, e eu, olha... Em inglês não tem nada a ver. Eu nunca tinha... Né? Eu nunca tinha associado que era ela, sabe? Eu assisti ela séria, assisti esse filme, mas, tipo, não vi, assim. E eu tinha gostado dessa personagem nesse filme, sabe? Uhum. E agora, meu Deus, obrigada, Kevin, por tornar meu dia melhor ainda. Diz que nós não somos como eles, quer dizer que não somos humanos? O que é ser humano? Ter capacidade de raciocínio, de imaginação? de amar ou de sofrer? Se for isso, nós somos muito mais humanos do que qualquer outro. I keep reaching, but you're not reaching back. You're not reaching back. Agora a gente vai falar agora da Riley. Cabelo mais divo da série. Nossa, eu já ia falar. Agora vamos começar falando do cabelo dela, né? É muito lindo. Ela é muito estilosa, né, mano? Se eu pudesse ser alguém da série, tipo, que nem a gente era, os rebeldes, quando a gente era criança, eu acho que eu ia querer ser ela. Então, a Riley, ela é mais estilosa, e também porque ela é de Londres, né? Afinal de contas, Londres ela tem aquele estilo bem despojado e característico londrino. Londrino. Exato. De Londrina, não é Londrina, de Londres. E na verdade, ela é nesses memes que a Estela marca, a gente no Facebook, por exemplo, todo mundo fala que ela é inútil, digamos. Porque cada personagem tem o seu superpoder, digamos. O Cafeus, ele dirige, ele é otimista, e o Wolfgang é corajoso, e o Lito consegue ser um ator, então ele consegue mentir. E, na verdade, ela não tem nenhum superpoder, assim, digamos, que ela possa emprestar para as pessoas. Então ela é considerada inútil entre os oito. Coitada, ela não é inútil, ela é a ouvinte da parada. Ela é quem ouve o... problema da galera. É, ela é a psicóloga da galera. E apesar de a gente ver principalmente no último episódio, a história de vida dela é super punk. Super. Sim. Era até o que eu ia falar, porque, tipo assim, a gente apresentou qualidades ótimas até agora, né? Otimismo e tal, astúcia, disciplina e tal. Mas tem que ter aquela maçã podre. E assim. Além dela ser a mais sentimental do grupo, ela também é o medo, sabe? Sim, não é qualquer medo, é o medo que trava, tá ligado? Que te faz ficar catatônico, porque ela fica catatônica. A quantidade de coisas de merda que aconteceu na vida dela também é complicada. Tu olha pra ela. Sim. No início, ela é uma DJ, ela é toda, ela é jovem, ela bebe, ela usa drogas, ó, vida louca. E daí ela se mete em merda por causa disso, com traficante de drogas e tal. E ela também sofre bastante com essa história de Sense8, porque ela não quer alucinar, ela não quer... Ao mesmo tempo que ela quer se manter entorpecida, ela não quer ficar tão louca assim, ela não quer ficar tão afastada. E daí depois a gente descobre que por que ela é tão confusa. Porque apesar dela parecer jovem, despojada, ela já teve um filho e uma marido, eles morreram. Spoiler. Morreram no mesmo dia. Ela deu à luz ao filho e o filho morreu. E daí, tipo, tu descobre isso e tu fica tipo, meu Deus, vem meu cá, Deus. Dá um abraço. Mas e que cena dela dando à luz. Sense8 tá de parabéns com as melhores cenas de parto ever. É no penúltimo episódio, né, que assim, eles compartilham vários momentos, assim, quando eles estão... Geralmente, quando eles estão ali na mesma sintonia, sentindo a mesma coisa, eles se conectam. E ali, mais pro final, eles começam a se conectar muito mais inconsciente, ou mais conscientemente. E tem a Riley, né, ela tem o pai, ela vai pra Islândia, fugindo de várias situações que ocorrem com ela durante a série. Ela vai pra Islândia, que ela nasceu lá, o pai dela mora lá, e ele é músico, e ela vai assistir um recital dele de piano, e nesse momento ele toca uma música que ele tocou pra mãe dela enquanto ela tava nascendo, que ele tava em concerto, e a mãe dela tava tendo ela, e ela lembrou disso. Naquele episódio, no décimo episódio, e daí durante essa música, todos eles lembram do nascimento deles. O que é muito engraçado, porque todos os nascimentos deles são característicos. Eles são. Sim, você tem. E daí ela lembra do nascimento do filho dela, que a gente não sabia direito da existência. Sim, e a gente nem sabia que tinha, né? Tipo, e a cena de todos eles nascendo, vai ali o close do bebê saindo. Eu não sei muito pouco. Eles fizeram aquilo. Não sei, porque não parece computação gráfica ou como é que eles fizeram, sabe? deve ter computação gráfica, lógico, mas... muito real. É muito, muito, muito realista. Pra quem já viu vídeo de parto, pra quem já viu um parto acontecendo de verdade, você fica assim, você fica angustiado. É muito, muito, muito, muito real, muito real. Sabe homem? Homens que... agora, vocês não vão entender, mas eu vou dar um exemplo assim. Pro homem, quando ele vê uma imagem de um cara levando um chute no saco e ele sente no saco dele? É, sim. Aqui, você, quando é mulher, quando você assiste aquela cena do parto, você não dá uma cruzada assim de perna? Você fala, não, não. Sim. Ai, droga. Não. É, porque... Mano, meu Deus. Por que não segurou mais um pouquinho? Ai, gente. É muito angustiante. E o parto da Riley é um negócio maluco. Depois você vai vendo, até no finalzinho da série, você entende quão dramático é a situação e você fica muito angustiado com a situação. Porque ela tá grávida, né? Ela tá na Islândia e tá tendo uma nevasca e o marido dela... vai levar ela pra ter o bebê. Eles estão num carro, ele tá tentando. Tá a milhão, tá ligado? Na estrada ali, que é basicamente um terreno montanhoso. Pra quem viu pra quem viu aquele filme do Walter Mitty, que tem aquele vulcão que não sabe o nome, ela tá, tipo, do lado do vulcão, naquele lugar, tem nada. Tem nada, tem montanha, só tem isso. Eles moravam ali, num lugar do meio do nada. Aí ela tem, só tem neve, montanha e mais neve. Só isso. E aí ela pega... eles mais vão... um pouquinho de neve. Mais um pouquinho de neve. E esse pouquinho de neve faz o carro que eles estão andando capotar. E aí ele tava num pau do caramba, porque a menina tava parindo dentro do carro. E aí eles saem, me lavou, né, dentro do carro. E o cara morre na hora, entendeu? E nisso a bolsa dela estoura, ela presa dentro do carro. E ela tem o parto dela ali. E é uma cena que você fica... meu Deus do céu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Não. E agora? Quem é que vai aparecer pra salvar essa menina? No meio do nada. No meio da neve. Não ligou pra ninguém. Não tinha como ligar. Ninguém sabe que ela tá ali. O marido dela que podia ajudar morreu. Ela tá ali sozinha. Ela e o bebê. E ela tenta, tipo, o máximo que ela pode... o bebê nasce. Nasce vivo. Nasce saudável. E, tipo, ela tenta ali o máximo que ela consegue proteger a criança do frio. Porque ela tá no meio da neve. E não tem mais nada. E nisso ela fica ali abraçando o bebê pra ver se consegue esquentar, só que aí ela acaba adormecendo, né, porque ela também tá cansada, que ela acabou de ter um bebê, e ela dorme. Quando ela acorda, o bebê simplesmente não tem mais vida. E você fica, nossa, caralho. E pensa, eles eram um casal jovem, eles eram um casal bonitinho, tipo, todos meio índio, assim, e eles tinham tudo pra ter tudo na vida, tinham tudo pra ser um casal daqueles casais de filme. Marshall e Lily, tá ligado? É, que são amigos, que são fofinhos. Aparece uma cena que ele vai buscar ela na escola de cavalo. Sim, é, nossa. E daí ele morre, ele bate a cabeça no teto do carro e explode a cabeça dele e ele morre. E daí ela tem um filho dele, que seria uma continuidade do amor, e o bebê morre de frio. E ela fica lá parada no topo da montanha e ela sobrevive. Ela não queria ter sobrevivido, porque ela vai ter que viver sem o marido e sem o único link com o marido que ela teria. Que é a criança. É porque é difícil, né? Tipo, aconteceu um acidente, ela viu ali o marido dela morto e tal. Ela não teve tempo de chorar por ele, porque começou a entrar em trabalho de parto. Ela não teve tempo de... ela não pôde nem sequer... como é que eu posso falar? Ela não pôde curtir o nascimento da filha dela. Nem tanto isso, mas o nascimento da filha dela em si, porque ela precisava fazer a filha dela sobreviver. Mas aí ela não consegue, a filha dela morre. Puta que pariu. E ainda tem a questão da mãe dela ter morrido, né? E ela tinha um contato com uma mulher que falou pra ela que ela era amaldiçoada e todas as pessoas que se envolviam com ela morreriam. Morriam. E daí tu vê isso no fim da série, no último episódio, que ela volta pra... porque o Will vai pra Islândia, porque depois dela ver o nascimento do filho dela lá no recital do pai dela, ela desmaia. Uhum. Porque é uma emoção muito forte, né? Então ela desmaia e ela é levada pro hospital. E nesse momento, os sussurros, que é do mal, rastreia ela. Sim. Ela. E se ele chegar a ela, ele chega a todos os outros. Sim. Então, ela é capturada e o Will vai pra Islândia pra salvar ela. Super cavaleiro na armadura brilhante. Enfim, depois a gente fala eles fugindo do complexo onde ela tava presa. Depois de várias aventuras, eles vão pra montanha. E ela trava. Ela tem que salvar, ela tem que se salvar e ela tem que salvar o Will e ela trava, ela não consegue mais, ela quer voltar pra aquele lugar, ela quer ficar sentada lá e ela quer morrer, ela quer definhar lá onde o filho dela morreu e onde o marido dela morreu. Sim, tem uma crise emocional foda, tá ligado? Porque, tipo, e a gente fica na ponta da cadeira pensando, nossa, o que que essa guria... Tá. Levanta, pelo amor de Deus. Não, você quer dar um tapa na cara dela, chacoalhar e falar: sua filha morreu, agora vai com outro cara, e que aí, é legal também. Pega ele, ele é lindo. E aí o Will é muito inteligente, que ele utiliza o fato dele ser insensate pra ajudar ela, sabe? Tipo, ela chorando lá, ele fala: eu sei o que você tá sentindo e tal, mas sente o que eu também tô sentindo, porque aí você vai conseguir salvar a gente. É muito foda. E, tipo, ela tá naquela de, ah, eu perdi minha filha e meu marido, então eu quero morrer de novo. Mas aí ele levanta ela de novo pra pensar nos outros sete, entendeu? Sim, e é muito foda. Essa cena final é muito foda porque você interliga ali, você pega ali o sentido. É o sensate ao extremo, porque cada Sim. parte dali do grupo faz alguma coisa pra poder ajudar, porque ela tá presa e pra ajudar a fazer ela sair, etc. Você tem a Nomi, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é hacker. Você tem a Kala, que ela é farmacêutica. Você pega ali o Cafeus, que é um ótimo motorista, que dirige a van e não sei o quê. E o Wolfgang, que é o cara que faz o que tem que fazer e ponto, acabou. E aí você tem o Lito, que é o cara que mente, que consegue fazer um jeito do entrar. É um negócio inacreditável, assim. No final é foda, é demais. Você fica, nossa, meu Deus, que do caralho. E aí a gente tem a Riley também, que o pessoal fala que ela não sabe fazer nada de útil, mas ela sabe injetar drogas. É verdade, olha aí. E na verdade, ela não tem nenhum superpoder, mas ela tem aquele negócio de unir todo mundo. Todo mundo se une pra ajudar ela, porque ela acaba virando o centro de toda a conspiração, de toda a organização Sim. que quer matar eles, e eles todos se unem pra salvar ela, e ela, no fim, ela une todos eles, literalmente, pra uma missão só, que é salvar ela. Sim, é verdade. E é bem isso. Ela é fofinha, ela é maneira, ela tem estilo, eu gosto. Curti. Tá aprovado. Eu quero ver o dela. Todos ela querem. é o defeito, porque tá, até agora tava perfeito demais, tem que ter um defeitinho, então ela é importante. Todo seu, né? Diz que nós não somos como eles, quer dizer que não somos humanos? O que é ser humano? Ter capacidade de raciocínio, de imaginação? De amar ou de sofrer? Se for isso, nós somos muito mais humanos do que qualquer outro. Então agora vamos pra Kala, que é a fofinha do meu coração. É igual da Kala. Ela representa tudo de fofo, inocente e bom que tem no mundo, assim. Sim. Ela é religiosa, ela vai sempre rezar pra Ganesha e... Eu achei muito ótima a cena na série, que como é na Índia, né? Tipo, estereótipo, eles começaram a dançar do nada, assim. Bollywood. Muito legal, tipo, Caminho das Índias. E ao mesmo tempo em que ela é toda simples, toda a vida dela é toda certinha, digamos... Ela é uma cientista, ela é farmacêutica, ela sabe química e tal. E ela vai casar com um cara foda, casamento arranjado, né? Pior que nem é arranjado. Casamento por amor, por assim dizer. Mas amor, mas entre aspas, da parte dele. É. Ela vai casar com ele porque é o certo, é o bom a fazer. E daí ela percebe que não é bem isso que ela quer. Depois que ela começa a ver como é o mundo, depois que ela começa a ver... homens pelados, não sei. Ela quer que a vida dela não... Ela não queira que a vida dela se resuma só a isso, só a casar e tal. Sim, e essa parte é muito assim. E é muito contraditória. É, sim, é muito contraditória. Ela é uma personagem, assim, que você fica meio... Ela é meio contraditória e, ao mesmo tempo, por isso ela é meio complexo, assim. Porque ela, ao mesmo tempo, ela é uma mulher forte, porque ela vive na Índia. A Índia Sim. tá mudando muito, né? Tem muita coisa mudando lá. Mas ainda é um país meio machista. Não é, agora já não é mais tão comum como antigamente você casar por casamento arranjado, dote, dar 15 vacas pra alguém, mas ainda existe esse tipo de coisa. Mas assim, ela estudou, ela é farmacêutica e ela é uma cientista foda, ela manja ali de química, faz remédio, trabalha na indústria. E aí o cara que é o dono da empresa, o filho do dono da empresa, se apaixona por ela. E todo mundo em volta dela fica falando pra ela, nossa, como você é sortuda, nossa, como um cara desse, você chega pra mim, nossa, eu me jogava. Mas ela não sente amor por ele, entendeu? E todo mundo felicita ela por ela estar casando por amor, etc. Só que ela não tá. Ela tá simplesmente porque ela viu que o pai dela ficou muito feliz que ela ia casar, a família ficou muito feliz que ela ia casar, e ela tá ali presa. E ao mesmo tempo, e ela é contraditória nesse momento, porque ao mesmo tempo que ela é muito, ela é moderna, mas ela é muito tradicional, porque ela faz isso pra agradar os pais. Ela vive, ela tem esse lado cientista, ela acredita muito na ciência, e ao mesmo tempo ela consegue manter no coração dela a fé que ela tem em Ganesha. É um negócio muito, sabe, confuso, porque a gente... É um dilema, né? É, porque a gente, pelo menos eu que sou de exatas, faço engenharia, esse tipo de coisa, existe um preconceito muito grande entre as pessoas que estão dentro do ali do meio, que você não... Como é que você acredita em ciência e em religião e consegue ter uma religião, entendeu? Quando é possível, é possível você conseguir ter a sua verdade ali e a sua crença. Pra você, entendeu? Ao mesmo tempo, né? Que você tem e acredita na ciência. E ela tava presa também nesse casamento, né? Porque até então ela pensava, o que me resta é isso. Porque se eu não casar com ele, provavelmente eu vou casar em algum casamento arranjado. Até então, né? E ele é um cara legal, digamos. Ele ama ela, ele faz tudo o que ela quer. Ele quer ser romântico, ele quer ser bom pra ela. Então, até o momento que ela vê como é o mundo lá fora, ela pensa, bom, antes de eu casar com outra pessoa, antes de eu ter que casar com algum parente de alguém arranjado, eu vou casar com um homem que me ama, que me aprecia. E ele também gosta dela por causa disso, porque ela não é daquelas gurias que, ai meu Deus, ele é rico, bonito e poderoso, eu me come. Ela, ela é racional, ela gosta dele, ela tá com ele, mas não é porque ele tem dinheiro, porque ele é bonito. E daí acaba que... Só que acaba que ela percebe que não era isso que ela queria. Só que ela percebe que não é isso que ela queria logo antes de casar. E ela não toma coragem pra negar isso. E daí ela tem o casamento. E tipo, pelo estereótipo, pelas novelas que a gente assiste, a gente sabe que o casamento indiano é uma coisa super louca. É muito. E daí tem elefante, tem cavalo, tem tudo lá. E de repente ela tá dando as voltinhas ao redor do altar. Ela vê o vô ficar pelado. Uhul! E ela desmaia. Primeiro contato sensei é um cara alemão, loiro, alto, os olhos azuis, pelado na sua frente, no meio do seu casamento. Ela... Pra uma indiana que, apesar de ser farmacêutica, né, ela nunca tinha, né? Ela era pura, ela era tradicional, afinal de contas. É, e daí ela acaba que o casamento para, né, óbvio, porque ela tá desmaiada. E ela, quando ela acorda e quando tudo volta normal, ela acaba pedindo coragem, o Wolfgang ajuda ela com isso. E ela não diz que não quer casar com o cara. Mas no meio disso, tem todo o esquema do sogro dela, o futuro sogro dela, ser anti-religião. Sim, ele quer tornar crime e fechar o templo que ela vai e tem... Quer fechar o templo e o pessoal do templo é tipo meio as árpias do Game of Thrones. Querem se livrar dele e daí eles botam umas máscaras e eles matam o sogro dela quando ele vai lá conversar com ela, porque ele não quer que ela case com o filho dele porque ela é religiosa. Sim. Então, o sogro dela acaba sendo atacado e ela fica se sentindo culpada, porque ela pensa que é culpa dela, que ele foi lá e que ela levou ele até lá e ele foi morto. E daí, mesmo assim, ela acaba que tomando coragem depois no hospital, quando ela conversa com o cara, que ela conversa e fala que o pai dele não queria que eles casassem, o que o cara admira, né? Porque se fosse outra pessoa, ela ia ter mentido. E daí ela acaba dizendo que ela não quer casar com ele, toma coragem. Porque ela tá meio que apaixonadinha pelo Hopper. Sim, é muito bonitinho. É. E ela, eu gosto muito dela, que ela me lembra a minha infância. Porque a minha infância foi criada meio que na base do... Enfim, minha mãe era Hare Krishna, esse tipo de coisa. E eu gostava daquele desenho que passava na cultura, chamava Mena, que era de uma menininha indiana. Não sei se vocês vão lembrar. Ah, sim! E ela me lembra muito a Mena. E eu fiquei, nossa, que legal, indiana, é muito legal, muito bonitinha. Eu gostei. Eu fiquei feliz, foi maneiro. E tem também o lado que ela é meio badass, tipo... por causa da relação com o Volkan. Tem uma parte no episódio que ele entra na mansão do tio dele, que ele fica preso numa cozinha, e ela ajuda ele a fazer uma bomba caseira. Sim. Tipo, mesmo sabendo que é pra uma coisa ruim, digamos, mesmo sabendo que ele tá sendo mal, mesmo sabendo que ele tá matando pessoas, ela vai lá e, tipo, tá, vamos fazer o que tem que ser feito. Ela assume essa personalidade forte e ela ajuda a fazer uma bomba. E ela mesmo. E é muito contraditório, porque tu vê, uma hora ela tá num telhado em Mumbai, com uma roupa fofinha, com colorida e flores, e outra hora ela tá lutando e explodindo pessoas. É muito legal esse contraste também. Sim, é o que as pessoas são capazes de fazer pela outra, né? Por um amor, por alguém, né? Todo mundo... Por um sentimento, né? Por um sentimento. Um sentimento bom. Muda, né? Você faz... Até é como uma mãe, por exemplo, que nunca nadou e consegue salvar o filho do... Tá se afogando. Tá afogando. Ou uma mãe que, tipo, até então, né? Era frágil e que o filho tá preso embaixo de um carro, ela levanta o carro pra tirar o filho, entendeu? É muito a força do sentimento, assim. É. E por ela ter todo esse lado religioso dela e tal, ela acaba sendo aquele foco de paz que o grupo tem, sabe? Que a presença dela já deixa a pessoa assim, boa e tal, que a pessoa se sente numa paz. E é muito... ela é uma personagem assim, muito, muito sensível, muito... Vamos dizer assim, zen, sabe? Que você, até pra falar dela, você se sente bem. É, porque não tem maldade nela, ela é pura e tal, mas ela é muito inteligente e é muito foda isso. E a relação dela com o pai dela também, porque apesar da numa sociedade patriarcal, que as mulheres não têm tanto poder, o pai dela representa a mudança disso. O pai dela representa... o amor representa a evolução, e daí o pai dela é super fofo com ela, tipo, sim, faz comida e se preocupa, e ela conversa com o pai dela quando ela precisa de conselhos, e essa é uma coisa boa também. Por exemplo, tem personagens que ela e o Wolf que são opostos, assim. Ele totalmente tem uma relação super conturbada, ele matou o pai dele e ela ama o pai dela, e o pai dela ama ela, e eles são super unidos, e essa é uma relação bonita também na série. Diz que nós não somos como eles, quer dizer que não somos humanos? O que é ser humano? Ter capacidade de raciocínio, de imaginação? De amar ou de sofrer? Se for isso, nós somos muito mais humanos do que qualquer outro. Agora a gente vai falar da Nomi. E a Nomi é foda. A Nomi é diva. Eu adoro a Nomi. Né? Põe a cara no sol, Mona. Nomi. Nomi. Não, e a Nomi, ela é o personagem, acho que assim, que mais assim sofre, que você fica assim, preconceito mesmo. Tipo, ela sofre preconceito de várias formas, assim. Ela é uma mulher, ela é transexual, ela nasceu menino, mas ela era uma mulher, ela nasceu com corpo de menino, mas ela era uma mulher. Então ela sofreu pra poder... Preconceito da família. A mãe chama ela de Michael o tempo todo. Porque não aceita que o menininho dele, dela, né, virou uma menina. Então ela sofre preconceito em casa. Ela sofre preconceito por ser uma transexual e namorar uma mulher. Ela sofre preconceito das mulheres que são lésbicas, do próprio movimento LGBT que existe hoje em dia. Que existe muito preconceito, se você for parar pra ver. Em diversos tipos, até entre as pessoas que, entre aspas, são que defendem, né? Que tem uma hipocrisia, rola uma hipocrisia bem grande. Com certeza. E ela sofre, assim, preconceito de todo lado. Ela sofre preconceito na vida e ela sofre preconceito, e sabe? E tem até momentos, assim, que você vê que não é a intenção da pessoa ofender, mas que ofende, sabe? Sim. Tipo, por exemplo, ela é, antes de ser, de conseguir, né, virar transexual, fazer a cirurgia, né, pra cortar o amiguinho, ela era hacker já, e ela era um garoto, adolescente, e era um hacker dos mais fodas, de invadir servidor de segurança máxima, sabe? Sim. E aí tem um cara que ajuda ela, que chega assim e fala, Michael, como assim, você é o Michael, sabe? Tipo, e que ainda tá se adaptando, e mas é, é um estranhamento normal. É. Mas ela é uma... E na verdade, apesar dela ser transexual, lésbica, e ela sofrer tudo isso, ela só quer... Ela é uma mocinha que quer ser salva. Ela é super foda. Ela é uma hacktivist. Ela... invade servidor de ela, tipo, faz espionagem pro bem, digamos assim. Ela explica isso várias vezes na série. E ao mesmo tempo tem a namorada dela, que é a Annie, a Manita. Isso. Que é do Doctor Who. Salva ela o tempo inteiro. É. Salva ela o tempo inteiro, que é o ponto de paz dela, porque ela sofre muito e ela precisa de alguém pra ajudar ela. E daí tem a relação das duas, ela é muito... Eu li hoje sobre isso, que as pessoas acham que é uma relação muito clichê. Mas a Nietzsche é necessária, porque a cara, a não tem... sofre muito. A nome é aquela menina da novela América, Sol, sabe? Que só sofria. Sense8 é uma novela, gente. Não tem como fazer. Você fica preso ali. Tipo clone, entendeu? Você fica ali, no, você tem a trama da clonagem, mas você tá mais interessado ali na Jade do cara e etc, entendeu? Mas, mano, você falou que a galera tá perdendo juízo. Como é que pode ser clichê uma relação entre uma mulher transexual e uma lésbica no meio do negócio de... Pois é, né? De ficção semi-científica. Como? É que estão falando que é muito, muita melação, que ela é sempre salva pela Nietzsche, a Nietzsche sempre aparece na hora certa. Mas é que é necessário pra trama, tipo, não... Que nem, porque a Nomi, ela é levada pra... Ela desmaia no meio da parada gay lá, do orgulho. Porque quando ela viu o Jonas, né? Porque ela viu o Jonas. E daí, ela é levada pro hospital. E ela também é rastreada pela organização do mal lá do Sussurro. E daí a mãe dela é convencida que ela precisa de uma lobotomia. A mãe dela quer fazer uma lobotomia nela porque ela acha que ela é transexual porque ela tem problema mental. Porque o cérebro dela não funciona e tal. E daí o Will tenta ajudar ela e todos e ajudam ela e tal. E a Nietzsche chega lá e tira ela do hospital. Porque senão ela ia ser sacrificada. Sei lá o que iam fazer com ela. Sei lá o que o Sussurro faz com as pessoas. Ele faz lobotomia e a pessoa vira um vegetal. É isso que ele faz. E tem aquele personagem lá, que ela vai visitar. Foi feita a lobotomia com ele e ele vira um vegetal. E ao mesmo tempo, o Sussurro controla ele. Ou não controla. Ou que daí tem uma cena que ela e a Nietzsche vão visitar um médico que iria fazer a lobotomia. E aparece aquele cara pra matar ele. O médico. Ou elas. Aquela cena é muito confusa e a história é muito confusa. Aparentemente ele quer matar só o médico, né? Porque ele mata o médico, estão do lado dele e tipo, ele vai embora, tá ligado? Só que daí o médico fala, Sussurros está vindo. Sim, aí você não entende se é uma queima de arquivo, se é uma vingança do cara, ou se, né? E daí os Sussurros, eu acho que ele entra no corpo do cara e faz o cara se matar, né? Não é isso que acontece? Sim. É muito estranha essa cena. Enfim. E aí a história das duas é super fofa, porque elas se ajudam e uma salva a outra. Nossa, mano, o relacionamento das duas é incrível. Assim, é aquele relacionamento que você fala, é o Marshall e a Lily lésbicas. É muito bonitinho. É, exatamente. Você fica, nossa, gente, que lindo, que fofo. E é maneiro, é foda, sabe? Porque até então você tem ali a retratação do preconceito, etc. Mas na maioria dos filmes você tem muito disso, né? O foco geralmente vai muito pro preconceito e a relação em si... Ela é meio que deixada de lado. Nesse, é uma coisa mais forçada, mais superficial. É, e é muito comovente, assim. Você realmente sente a parada. É legal. Elas só querem ter uma relação normal. Por que o casal delas não pode ser tratado como o casal que seria da Riley, o Will, se eles fossem normais, digamos? Por que não pode ser? Sim, é. E é legal. Porque, tipo, isso que é foda de Sense8. Todos os assuntos ali, por mais que a gente esteja aqui destacando e falando especificamente, porque é isso e aquilo, rotulando, etc. Mas mais pra poder passar pra vocês... Mas na série é tudo tratado com uma extrema naturalidade. Exatamente. É muito natural. É tão natural que, assim, a gente tem uma visão da série. E outras pessoas que vão assistir vão ter outra visão. É, sim. Se você assistir, você escutar esse cast, provavelmente tu não vai concordar com alguma coisa que a gente fala. Eu vai achar que é uma coisa completamente diferente. Porque isso que é o bom da série. Porque essa história de pular de um lugar pro outro, de um país pro outro, de um personagem pra outro, de uma trama pra outra, de uma história pra outra, tu constrói a trama na tua própria cabeça. É. E essa parte da Nomi, a Nomi ser um homem e de repente ela é mulher, e daí ela é lésbica e ela é uma hacker. E ela ajuda as pessoas hackeando e ela luta contra o preconceito dentro do movimento, fora do movimento. A mãe da Anitta aceita elas, a mãe da Nomi não aceita nem ela como Nomi. É uma coisa muito real e ao mesmo tempo é uma coisa que tu sofre pra acompanhar. Ver o sofrimento dela e tu pensa, nossa, se revolta. Horrível. E aquilo que a gente falou antes daquele momento que ela é, que ela sofre bullying, que ela é queimada com água quente pelos meninos quando ela é adolescente, e isso faz dela o que ela é hoje, tu fica pensando, gente, quantas nomes, pessoas, né, sofrem no mundo? Tipo, quantas nomes tem no Brasil e no mundo? Inclusive, tipo, às vezes do lado da sua casa tem, tipo, você não... Sim, você não sabe da história. Você não sabe, você não pode fazer nada, entendeu? Quantas tem? A gente não... É muito... É uma série que te faz pensar, assim, não é... É por isso que eu gosto da série, particularmente. Eu acho que é disso. E as pessoas que não gostam, a série, lógico, a série tem pontos fracos, tem. Você pegar ali, é a primeira série dos irmãos Wachowski pra TV, os caras estão acostumados a fazer filme, então às vezes falta um pouco de ritmo. É, eles tentaram, por mais que eles ousem bastante com as cenas de... As cenas mais calientes, as cenas que, sabe, são bem encaixadas também. Por mais que ele ouse mais nessa parte e etc. Eles ainda estão presos ali naquela fórmula cinematográfica, etc. Eu acredito que na segunda temporada eles vão soltar muito mais. E que vai vir coisa muito mais, sabe, foda, assim. Mais, tipo assim, quebra de paradigmas mais fortes, assim. Mas pra mim, no meio que a gente vive, até dentro da Netflix e tal, foi uma série diferente, é uma série que tem o seu valor e que tem, sabe, que vale a pena você assistir. Pela relação dos personagens, pelos assuntos que eles abordam e a forma que eles abordam na série. A naturalidade com que eles conseguem falar dos problemas e que mostrar pra você... Que é um tapa na sua cara, sabe? Sabe, se você tá incomodado com essa cena aqui, você tem uma cena aqui de duas mulheres se beijando e você tá incomodado, cara, tem alguma coisa de muito errado, entendeu? Você tá incomodado com isso? Tá meio errado, entendeu? É muito uma série que te faz parar e questionar coisas que são naturais e que a gente às vezes encara como se fosse um bicho de sete cabeças e não é, entendeu? Essa série tem todos esses contrastes. A Nomi e o Lito com a questão do preconceito, como ela lutou e ela tá estabelecida como que ela é, e o Lito tem vergonha. A Sam, que é rica e tem problemas com a família, e o Caféus, que tem problema com a família porque ele é pobre. Sim. E tem o Will, que tem a vida mais, digamos, normal, e a Riley, que é toda fodida. Sim. Então, sim. E tem a Kala, que é uma menina indiana, e o Wolfgang, que é um badass, que é um arrombador. Então, a série faz com os personagens você ver todas as opções de contraste que pode ter no mundo, assim. E sim, pensar sim. sobre isso. E mesmo com todas essas diferenças, vivendo em mundos completamente diferentes, como essas pessoas têm coisas em comum e como elas sentem a mesma coisa, como elas passam por situações extremamente parecidas, independente de raça, independente de cor, independente do lugar que você viva, independente do dinheiro que você tem. Eles vivem, eles sentem as coisas do mesmo jeito, sabe? Tem o sentimento ali, ele é muito profundo e é muito foda isso. E é uma série muito foda por isso, por essa lição, né, que tem pra passar. Por isso, inclusive, que a gente tá fazendo esse cast, porque se fosse... Se fosse só simplesmente, as pessoas compartilham mentes e foda-se, sabe? A gente não ia se dar o trabalho de falar, mas por você ter essa oportunidade de analisar por tantos ângulos diferentes as situações do cotidiano e as pessoas e os sentimentos é que a gente quis falar. E tem tudo a ver com o podcast, com o tema e com tudo. Sim, e é mais um ponto bom da série, né? Porque você tem que assistir ela de mente aberta, você não tem que assistir ela só esperando uma história legal, só esperando uma direção legal, só esperando imagens legais, cenas fortes, cenas legais. Você tem que ir de mente aberta, porque você não sabe o que esperar dessa série. Ela tem muita coisa pra te proporcionar. E é um dos pontos bons, um dos vários pontos bons que tem nessa série. Que apesar ela ter os ruins, mas ela tem vários outros bons que sobressaem em cima desses ruins. Eu achei aqui uma fala do Michael Straczynski, que é um dos co-criador da série com os irmãos Wachowski. Ele fala assim: nós começamos em um ponto falando sobre a evolução e como ela envolve círculos cada vez maiores de empatia. Você pertence à sua família, então você pertence à sua tribo. Em seguida, duas tribos ligam você e você tem empatia com esses povos do outro lado do rio. E, enfim, você pensa como eles reagiriam? O que eles fariam? O que isso significa? E o mundo pensa sobre... O que o mundo pensa sobre as pessoas? Será que as pessoas vão se abraçar ou se caçar? Isso que dá... Ele falou que é isso que dá a plataforma pra fazer a série. Tu tem que... Círculos de empatia. O que tu faria numa tribo diferente? O que tu faria num lugar diferente? Será que uma pessoa preconceituosa conseguiria viver com uma pessoa lésbica, transexual? E por que as pessoas são preconceituosas? E é isso aí. Fala muito da empatia mesmo. Sim, muito foda. Muito foda. E pra finalizar dar nome, né? Eu acho legal porque ela tem toda aquela mente aberta para planejamento. Com tudo que ela já fez como hacker e tal, ela é a cabeça ali que vai fazer o planejamento de como eles vão resgatar a Riley. E o que eu acho mais foda nela é isso. É o raciocínio lógico dela para elaborar as coisas. Sim, muito foda. E eu não sabia que a atriz que faz ela era transexual. Eu descobri depois. Ela é legal, né? Eu fui descobrir depois. E tipo, nossa, ela deve ter passado por isso. Deve ter passado pelo preconceito. Então dá ainda mais credibilidade pra personagem. É. E eu descobri, essa foi uma das primeiras coisas que eu ouvi a respeito da série antes de ver. E é foda, gente. É muito incrível. A atriz, ela é muito boa. Ela é muito foda. Eu acho que é o primeiro grande papel, assim, dela, assim, pra grande mídia. Porque não é TV, também não é cinema, é Netflix, então é grande mídia. Não tem como definir. Globo. Mas é incrível, gente. É foda. Ela é uma ótima personagem. É uma personagem muito maneira que... Acho que todos os personagens ali você consegue se identificar de alguma forma e a Nomi também não é diferente. Diz que nós não somos como eles. Quer dizer que não somos humanos? O que é ser humano? Ter capacidade de raciocínio, de imaginação? De amar ou de sofrer? Se for isso, nós somos muito mais humanos do que qualquer outro. E agora acho que dá pra gente passar para as teorias da conspiração. Eu achei aqui na Wikipédia que o Straczynski falou que ele espera que a série seja composta de 5 temporadas. Que eles escreveram um mapeamento e que pelas histórias e tal, teria que ter 5 temporadas. Uhum. Então, estamos no aguardo da próxima temporada, Netflix. Vamos lá! Na página oficial, né, segundo o Omelete, a página divulgou que vai ter a segunda temporada. Então, eu também vi isso, só que depois eu fui olhar o comentário e a própria página escreveu que foi um erro, que eles não tinham como confirmar, mas que era pra manter pensamentos positivos. Ah. É, inclusive um dos criadores da série, não lembro quem agora, colocou no Twitter que quando for realmente confirmado, eles vão anunciar pra toda a mídia, não só pra um. Então toda a mídia vai ficar sabendo. É verdade. Faz sentido, né? Mas a gente fica no aguardo. Porque assim, teve muita crítica negativa, teve muito crítico reclamando, falando que tava clichê, que era fórmula popular, etc. Mas não sei, pra mim eu gostei. Não, por mais que você fale, tem fórmulas. Mas, sabe, a vida é isso. Você não. É muito difícil. Pra você partir pra uma coisa nova, você tem que partir de algum ponto, né? E no caso, eles seguiram esse caminho de pegar fórmulas, mas aplicar numa parada diferente. Eu não achei tão clichê, não achei clichê. Na verdade, eu não achei clichê, ponto. Porque assim, você tá... É uma série que nos faz pensar, não interessa se o casal é clichê, ou se os personagens são caricaturas ou estereótipos. Ah. A série faz pensar, a construção dos personagens e a relação deles faz as pessoas pensarem. E eu acho que esse é o principal foco. Porque além da imagem, da fotografia da série ser muito viva, tanto que a abertura eu acho muito legal, que tem os caras ruivos e pessoas comendo sorvete e... Só é muito grande. É, realmente, muito grande. É, mas enfim, a série é muito colorida e ao mesmo tempo... Ela é muito metafórica, tu tem que assistir ela querendo pensar. Sim. Sim, ela não é só uma coisa, né? Ela não é só o preconceito, ela não é só a pobreza, ela não é só o sofrimento, ela é tudo. Sim. Então, não adianta a pessoa criticar uma coisa sem só sem uma conhecer. Coisa, sabe? Ela tem que criticar tudo. Tudo for ruim, ok. É. Eu acho assim, né? Tem coisas que são válidas criticar? Tem. Mas tem muita coisa boa e é isso que vale. Pra mim, foi o que vale mais em qualquer coisa que eu vá ver, seja filme, série... É muito mais, pra mim vale muito mais o sentimento que eu tive assistindo do que, sei lá, a construção. A não ser que esteja uma coisa muito horrível. Tipo, cara, seja uma, sabe, uma atuação novela do SBT da meia-noite, tá ligado? Mas não é essa a situação. Os atores são bons. Eu gosto do roteiro. Tem gente que criticou, falou que os diálogos eram fracos, que eram muito cheios de frases de ações e frases de impacto, aliás. Frase de impacto pra poder ser clichêzinho e blá blá blá. Mas sabe, pra mim serviu, contou a história, contou bem a história, entendeu? Mas gente vai acabar se repetindo, que a gente tá se repetindo muito. Vamos agora falar o que a gente espera pra segunda temporada. Eu vou chamar cada uma. Você quer começar a série? Eu só ia começar só soltando uma bomba, que pra mim eu acho que é a teoria mais certa assim, que eu tenho na minha mente. Qual é? Pam, pam, pam. Que é a respeito dos sussurros, né? Por que ele tá caçando os Sense8s? Que a gente pode tirar essa teoria a partir do momento que ele, vamos dizer, controla aquele Sense8 que foi lobotomizado, sabe? É, que, sei lá, talvez ele esteja querendo criar um exército de Sense8, sabe? Porque Sense8, quando ele é lobotomizado, né? Ele só tem ali... o cérebro, mas ele continua tendo o poder de Sense8. Sim. E por isso que ele quer controlar ele, sabe? Ele teria um exército de Sense8. É isso. Pode ser também. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas é... Eu também não. Nossa. Faz sentido. Né? De nada. Obrigada. De nada. Tipo, eu tava pensando assim, eu imaginei que, sei lá, eu acho que mais pra frente eles vão, né, falar mais um pouco sobre como é que foi, né, pelo amor de Deus, você precisa contar o que acontece com o Sense8, como como que eles surgiram, desde quando existem Sage. Pelo amor de Deus, são muitas respostas, eu preciso de muitas respostas, são muitas perguntas pra, e eu preciso de respostas. Mas, assim, eu imagino que eles provavelmente vão encontrar mais algum grupo de Sage. Vai ter mais personagens, eu acho, né? Mais romances. Mais romances, mais treta. Eles vão ter que dar um jeito, eles não vão poder manter o Will drogado pra sempre. Eles vão ter que dar um jeito pra resolver isso. Não sei como, se eles vão matar os sussurros, ou se eles vão enfiar o Will num lugar remoto, mas não sei como é que eles vão fazer. Mas vai ser confuso. Eu acho, essa parada da série aí, eu acho que também faz sentido, né? Eu acho que o sussurro, eu acredito que os sussurros é só a pontinha do iceberg. Pois é, a minha teoria é que tem alguma organização que tá usando ele. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Jumper, que tem os caras que têm o poder de se transportar e daí tem os paladinos que caçam ele. Uhum. Então, eu acho que talvez seja alguma organização tipo esses paladinos que tem o Sussurros, que é um sensei, tipo, como aliado, que virou do mal, e eles estão querendo, tipo, eliminar eles mesmo, porque eles acham que não, Deus não deveria ter criado eles, sei lá, enfim, não sei porquê. Mas talvez eu acho que esse cluster vai virar, tipo, uma justiceiros, vão cobrir essa organização e vão usar seus poderes e vão se ajudar ao redor do mundo pra lutar, pra, tipo, pra acabar com essa organização. Sim, que eu acredito até que pode acontecer isso, principalmente pelo fato do estado do Will, que eles vão querer tirar o Will dessa. Sem que ele se mate, sabe? Pra eles não correrem risco de vida. Então eles vão ter que acabar com isso. Eles podem acabar com o sussurro, mas quem garante que não vai ter um segundo sussurro depois? Mas tem, porque tu viu aquela instalação que eles têm na Islândia? Tipo, aquela é uma organização, né? Que eles têm, que é tipo de fachada. Sim. Então, pensa, eu acho que se eles formassem uma liga, digamos, porque um deles, com as habilidades dos oito, é destruidor. Tipo, a gente viu isso na última sequência lá, que o Lito ajudou a mentir pra entrar no quarto e a Nomi hackeou pra descobrir onde é que ela tava, e o Cafeus dirigiu a ambulância e o Wolfgang dirigiu pra baixo do helicóptero. Então acho que se tivesse uma das pessoas que reunisse todos esses poderes, digamos, eu acho que ia ser um baita problema pra essa organização. Sim, eu acho ainda que os poderes dele podem se evoluir, assim. Tudo bem, viajando pra caramba agora. Mas eu acho que talvez... Eu acho que não vai parar só em compartilhamento de mente. Pode ser que eles desenvolvam outras especialidades, não sei. Não sei se vai virar um Heroes. Acho que não vai virar tão, né? Tão loucura como um Heroes. Mas eu acho que pode ser que eles desenvolvam outras habilidades. Imagina eles entrando num prédio, assim, de segurança máxima. Eles todos juntos fisicamente. Mas daí um entra com o poder da Nomi. E daí a Nomi fica de fora numa van e ajudando. E daí a Sam escala. E, nossa, ia ser muito foda. Sim, muito. Tem muita coisa pra explorar ainda, mano. Pra fazer. Fora as respostas básicas mesmo, que precisa de muita resposta. Tipo, as relações entre os pais, com os pais deles, e como surgem os sensates. Acho que tem muita coisa pra ser explorada ainda. Por isso que eu acho que umas 5 temporadas dá. Eu ainda acho que vai acabar virando mais. Sim. Vamos esperar aí pra ver, né? A gente espera que... O primeiro passo é Netflix, pelo amor de Deus, renova pra segunda. Renova. Mais pra frente, eu acho que vai acabar dando uma 6, 7, por aí. Eu não duvido. Eu penso que se renovar a segunda, aí, com certeza vai ter uma terceira, uma quarta. Sim. Mas como são os irmãos Wachowski, que a gente não sabe como é que eles vão fazer. Né? Tem as críticas também, né? É, e eu não sei se eles vão ter saco pra fazer 7, 8 temporadas, porque eles estão acostumados com filme que grava 6 meses e acaba, então... É. Tem as críticas também, né? Então, mas eu acho que realmente espero que tenha pelo menos uma segunda temporada, porque eu assisti em 2 dias e quando terminei eu fiquei tipo, meu Deus, acabou! Muito engraçado. O que eu vou fazer agora? É aquela aqui, porque eu fiquei, tipo, super no grupo. Ah, meu Deus, acabou. O que eu fiz? Eu quero mais episódios da Netflix na minha mesa segunda-feira, por favor. Dá uma adição aí agora, né? Try it. 25 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination.